Sombra, tá na cara, velho, que quando você tem um jogador artilheiro, um jogador midiático, como é o caso do Messi, como é o caso do Cristiano Ronaldo, óbvio que não vai sobrar pro terceiro colocado. É. Deram um ano lá pro Cannavaro lá, porque só Deus sabe, acho que foi a mãe dele que voltou. Mas aquele do Cannavaro lá... E por quê, Ben? Tá certo, né? Mas mesmo assim, o Neuer também, ele foi melhor do que o Cristiano Ronaldo na Copa. É porque ele é um lindo. Ué, também, mano, o Cannavaro, Ben, né? Mas pera lá. Justificou o Cannavaro ganhando. Não, mas pera lá, gente. É, se a gente for se basear por Copa do Mundo, o Neuer foi protagonista. Neuer. É surdo? É, que agressivo. Não, é ouça. Só porque perdeu o Dudu. Não, não é isso. Mas o Neuer, se você pegar aí na Copa do Mundo, ele foi muito mais decisivo do que o Cristiano Ronaldo e quem dirá o Messi, que não jogou absolutamente nada. Certo. Tá certo? Então, se for se basear por isso, ah não, jogou a Copa bem e dá o prêmio, o Neuer merecia. Mas quando você tem no mesmo palco ali Cristiano Ronaldo, Messi, qualquer outro, tá na cara que esse qualquer outro vai lá pra tirar um selfie. Falar, ó, tô com os caras aqui. Entendi. Não vai jogar, não vai ganhar, não vai fazer nada. Ó, é só uma coisa, Sombra, eu consegui. Oi, Laidão, boa noite. Acabei de chegar boa lá tarde. Na FIFA, boa tarde. Você tava lá na FIFA? Tava lá na FIFA, é. Tava lá, e aí? Aonde foi mesmo? Zurich. É. FIFA peguei é a carona com o Tobias, voltei. É. E tem uma coletiva rápida, né, porque o Cristiano é muito sediado, né? É mesmo? É, ele vai dar entrevista rápida aqui. Hoje, no estádio 97? É mais rápido mesmo, porque você sabe como é que é, né? Eu começo a falar e vem o jornalista francês, enfim. Sim. Tudo, né? E é isso aí. E ó, agradecer também aos olhos de imprensa dele. Foi o cara que me colocou lá no. O assessor de imprensa do João Ronaldo, que é o cantor lá. Agradecer ele mesmo. Nossa. Grande abraço. Então tá bom. Vamos às manchetes do estádio 97. Por enquanto, olha, eles não tiraram o chapéu, mas estão oferecendo. Santos, let's go! É, porque o Arouca não vai entrar na justiça, porque o Arouca ama o Santos e tudo mais. Oh, é, RG, eu vi. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, RG, desejar boas-vindas a Benjamin Bach. Olha quem tá aí. Né? Beija. Queimadinho. Yeah. Né? Tostadinho. Tostadinho. Né? Isso cabelo cru, pintado. Isso cru é bom, imagina tostado, hein? Você tá gostando? Cabelo pintado. Queimadinho. Você virou catra, Benjamin? Cabelo pintado? Mas, senhor, vamos lá, o peixe aqui é o seguinte, EG. Hoje, resolvendo as situações de três jogadores aí. É agora à noite aí, mas a gente deve ter uma posição. É o Mena, o Ricardo Oliveira e o Elano. Eu acho que os três vão ficar. Porque o peixe deve perder o Edu Dracena e deve perder o Arouca. Deve perder o Edu Dracena e o Arouca. Mas o Ricardo Oliveira, Mena e o Elano... Deve, o Mena continua e o Elano e o Ricardo Oliveira viriam para esse ano aqui. Bom, vamos por partes, como diria Domênico Gato, juntamente com o Jack Stripador. O Matsunaga também, Thor Curte também. Quem? Ah, a mulher lá. Também. Tragédia do Picadinho. Também é o seguinte, com relação ao Arouca, eu tô junto com ele, velho. Completamente junto com ele. Um presidente que assume o time do Santos e não pode dizer que não sabia como estava a situação do time, financeira, etc, etc. E o cara que assume a presidência do Santos não pode chegar e fazer promessa. Você não pode chegar. A declaração do Arouca foi na quinta-feira de que não entraria na justiça. E nós comentamos aqui. E provavelmente disse isso porque deve ter tido, e segundo a mídia esportiva informou, uma reunião entre o presidente e o elenco do Santos, os jogadores, prometendo que seria pago uma parte dos salários na sexta-feira. Sim. Não foi isso que foi. Rolou? Foi. É, parece que eram 3 meses e ele pagaria 2 meses. Porra, se você não... Aí você espera. Aí você acredita nisso. É a palavra do presidente. Não foi nenhum gerente de futebol lá, nenhum funcionário do Santos falar alguma coisa. E você não cumpre? Desculpa, o jogador tá certo, cara. No sábado, no domingo, sei lá, agitou lá junto com o empresário. Na sexta. Na sexta? Na própria sexta-feira, RG. Então, tá certo. Mas ele foi ingrato com o Santos, esse cara. Tá certíssimo. Essa é a minha opinião, tá certo. Eu não tenho nada contra, acho que o Arouca tá certíssimo. O que o presidente do Santos, o que está muito estranho no Santos, é esse papo de que vai fechar com o fornecedor principal, são essas negociações com outros jogadores que aparentemente dão a impressão de que estão vindo por um custo menor, E, então essas coisas estão muito confusas no Santos. Sinceramente, não está dando para entender. Preciso esperar começar o Campeonato Paulista para ver quem é que vai jogar, quem é que vai sobrar. Quem fica, o, né? Quem vai sair, o que vai acontecer, porque tá muito estranho, cara. Não, porque o mais estranho é o seguinte, tá tendo uma reunião agora entre o Santos e o agente do Edu Dracena, porque é o seguinte, o Santos quer reincidir o contrato, mas teria que bancar até o fim de, até dezembro, né? Ele tem mais um ano. Ele tem mais um ano de contrato. Então seria mais 300 mil por mês, então eles querem que o cara vá embora, mas não querem pagar. Então, mas tá muito pontual, entendeu, Mota? Você pega, o Mena, o Edu Dracena. Não, o Mena é engraçado que quinta-feira eles falaram que o Mena não sai. É o Aruga. Então, mas o Mena, tinha a proposta do Cruzeiro. É que o Mena tem uma outra, tem uma outra jogada aí que pode entrar num rolo aí, né? Seria empréstimo, de empréstimo e tal. E vir outros jogadores, quer dizer. Mas, então tá muito. Mas o Mena também entrou na justiça, RG. Não, eu sei. O Mena fez igual o Aruga. Sim, sim. Isso saiu hoje, né? Uhum. Mas eu tô dizendo, mas mesmo assim, o Mena ainda é uma situação que, sei lá, pode ser negociado. Não sei se vai aceitar isso ou se não vai, enfim. Mas o importante, o que eu penso, é que tem que ter transparência, cara. Não pode, você não pode prometer e não cumprir. Então não diga nada, não diga que vai ter fornecedor principal, não diga que vai pagar. Porque, porra, o jogador tá lá, o jogador é um trabalhador, cara. E quando você fala em jogador, você fala em muito dinheiro. Então, eu não sei se é verdade, eu não administro a conta do Aroca. Mas ninguém tá falando aí em 8 milhões, 8, 9 milhões, sei lá. Não, mas esse até é o valor, RG, que o Santos, teoricamente, acho que pagaria até o término do contrato dele, que acho que é só em 2016. Sim, mas porque se ele quiser, ele pode até entrar na justiça e exigir que o Santos pague. Não, já entrou, né? Não, mas ele entrou para pedir a rescisão contratual. Mas se ele quiser, dentro do mesmo processo, ele pode exigir que o Santos pague até o término do contrato dele aquele valor estipulado em contrato, porque a obrigação é do Santos. Ah, mas é claro, mas isso aí já não, mas implica. O Santos possivelmente vai entrar aí com um acordo, ou libera o jogador e aí deixa de pagar o restante, enfim. Mas, o RG, eu vou falar porque eu acho que o Aruca foi ingrato com o Santos. É que todo trabalhador merece receber, eu acho que merece, Sombra. O cara pagou, tá dentro do contrato, eu acho que o combinado não é caro. Esse é um fato, o Aruca não tá errado de entrar na justiça e reivindicar o que ele tem para receber. Porém, eu acho que da forma como foi feito, ainda mais ele prometendo que não entraria na justiça quando o Palmeiras foi, antes, né? Aliás, observar como é que estava a condição dele, ele falou... A assessoria dele postou uma nota oficial na época, né? Postou, inclusive ele falando mesmo, ele falou, Palmeiras, obrigado pelo interesse aí, mas eu quero que vocês entrem em contato com o Santos, tá certo? Decidam com o Santos o meu futuro, se o Santos aceitar as condições, beleza, eu vou para aí, ok, tá certo? Então, no dia seguinte, por mais, RG, que a diretoria tenha prometido e não cumpriu o acordo... não foi de má fé, porque esse presidente do Santos, pelas declarações que eu tenho visto, aí eu nem conheci esse cidadão, não tenho nem procuração pra defender ele, mas ele pegou um barco afundando, tá certo? Ele pegou o Titanic já com o violinista ali do lado de fora do convés, fazendo lá aquela musiquinha lá triste lá e o barco afundando, falou, vamos tocar todo mundo junto. E ele não parava de tocar nunca. Quem que é o marinheiro que vai ficar junto? Então, aí que tá. Então esse presidente do Santos, RG, eu acho que, pelo que eu tô vendo agora, a intenção dele é boa. Porque quando você pega um trambiqueiro, você vê na cara do cara que o cara é bandido. Você fala, esse cara é bandido. Esse cara tá querendo enrolar o jogador. Não é verdade, o caso desse cara. Porque ele vai pra todas as entrevistas coletivas do Santos, ele expõe a realidade, ele não vai lá e fala, o Santos aí tá se programando, vai montar um time. Ele fala, a realidade do Santos hoje é praticamente um time quebrado. E deixa claro em toda entrevista que ele dá. Então o Aroca, eu acho que ele foi muito inflexível nessa situação. Por mais, RG, que ele tenha contas pra pagar, eu concordo e tudo mais. Mas há 2 dias, tá certo, do posicionamento que ele teve... Ele falou aí, inclusive com nota oficial, que o Sombra falou, a assessoria de imprensa do jogador publicou uma nota oficial, ele falando que não entraria na justiça, que ele ama o Santos, etc e tal. Então, pra mim, ou ele foi muito mal assessorado, né? Lógico, aí que tá. Vai fazer o negócio? Então não fala nada. Não fica iludindo o torcedor. Não fica com esse discursinho hipócrita pra torcida. É igual o cara que faz o gol, beija a camisa. É uma questão. Tudo isso é uma questão de ponto de vista. Pra ele, e se o cara chega e fala pra ele, bacana? Sei lá quando nós vamos te pagar. Isso é ponto de vista, mano. Eu entendo. O cara trabalhou, tem que receber. Eu entendo o seu ponto de vista, entendeu? Mas eu fico com o meu. Então o presidente deveria chegar na frente do elenco e falar o seguinte: olha, daqui a 5 meses eu vou pagar. Quem quiser ficar. Quem quiser e topar, fica. Quem não quiser, Vambora. Ainda ficou uma história, tipo assim, agora, na você sexta, não, né? Você não pode... Olha, acho que pagou hoje, sim. Não. Pagar. Não, o mano falou que o cheque não estava, né? Nós estávamos aqui no programa na sexta-feira e falamos, em todos, né, os sites estava que o Santos tinha pago. Mas se tinha pagou depositado, cheque, vai compensar amanhã só. Entendeu? Tinha depositado. Ih, pagou porra nenhuma. É verdade. Mas um doco, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas, pô, RG, pega o Jefferson do Botafogo como exemplo. Goleiro de seleção brasileira. Tem todos os fatores aí pra querer deixar o Botafogo não paga, vai jogar a Série B. O cara foi renovar por mais um ano. Tá aí um exemplo de um cara que gosta. Mas se o Santos não vai ser sexta-feira, não se apresenta no lugar pra ir. Olha esse barulho, Você dá risada. Você dá risada. Qual é a seleção brasileira, Sombra? Não tem mercado. Você dá risada. Qual time que queria ela aí? Pera aí, o Inter aí não joga? No Inter aí não joga? Eu acho que não. O goleiro do Inter tá titular lá, o Alisson. Ué, fica melhor. O goleiro da seleção brasileira é o Alisson. Mas o Inter vai querer gastar esse dinheiro todo? Que time? Que time? Tá querendo gastar com o Rever? Que time pegaria ele com essa grana que ele tá pedindo? Qual time? Qual time? Que ele tá pedindo, RG. Hoje, tá certo? O Jefferson, se pintar uma proposta de um time aí como o Inter, profissionalmente pra ele é muito melhor, gente. Lógico que é, isso é óbvio. Se tivesse pintado a proposta, não tem proposta. Ainda não saiu a liminar, né? Não. Saiu. Que isso aí foi distribuído na sexta-feira. Ah, sim. Parece que o juiz, ele não quis. Não teve um negócio disso hoje. O juiz não quis julgar o caso e vai pra amanhã. Eu estava ocupado. Não se preocupe. Não se preocupe. O Santos é a Rede TV do futebol. Não se preocupe, que a coisa não é assim. Acredita, viu? O Santos é a Rede TV do futebol. O Santos é a Rede TV do futebol. Por que o Santos? Interrogação, por que não paga ninguém? 90% dos clubes brasileiros estão aí. Uma das coisas mais absurdas que você vê é, tá lá, tem uma notícia assim. Aqui. Agentes de Ralf acionam na justiça para receber. Na esquerda. Direito. Corinthians quer trazer Conca. Ué, tá devendo. O Renato Augusto reclama salário atrasado. O Mano. Vai lá da direita. Corinthians oferece não sei quantos milhões de dólares pro Guerreiro. É a mesma coisa, eu vou copiar o Mano aí no. O Mena também. Eu devo condomínio. Eu devo um ano de condomínio e vou comprar uma BMW. Então. Gente, o futebol brasileiro quebrou. Mas tem muita gente que faz isso indo condomínio. Quebrou. É verdade. Que voz é essa? Voz de homem. Irmão, você tá com a voz rouca hoje, irmão. São Paulo. Ah, continuando com as manchetes do Estádio 97. Olha o chapéu! É o de Toro! Olha o porquinho, olha o porquinho atrevido. Deixa eu te falar, tô esperando o cara até agora lá, fizeram reunião com o cara, tudo, com os outros. O Muricy quer ir no quadro do chapéu aqui, lá no meu programa. Vou ter que ir lá, viu, tio? Pelo amor de Deus. Sabe que eu não torço pra ninguém aqui, não tem o que mais. Você não é jornalismo? Mas essa tava precisando, né? Sombrar anos, só tomando, uma hora tem que, né? Aliviar. 15 anos tomando, desde a época do leite não aconteceu um negócio desse. Já que você tocou no assunto, já que você tocou no assunto, 15 anos tomando. Daqui a pouco tem musiquinha de Dudu Nobre. Quer dizer, Dudu Paulo Nobre. Tá certo, enfim. Logo mais. Mas hoje o Carniço foi apresentado. E todos os jogadores, a maioria das redes sociais, deram uma cutucada nesse lance de chapéu, né? Tipo, o Carniço na apresentação dele comentou. Que o Valdívia fez uma brincadeira, né? O Souza respondeu, dele, né? Exatamente, mandou lá, belíssimo chapéu. Então, e foi aniversário aí, do Kardec, e aí o Souza mandou. Isso sim foi chapéu. Exatamente. Que veio de graça, né? Kardec é ao contrário do Dudu, feio de graça, São Paulo. O chapéu não foi chapéu? Ele foi. Não, que de graça. Mas pagou pro Palmeiras? Não, pagou lá pro Benfica, 4 milhões de euros. Olha, é caro, hein? Era o todo dinheiro que eu tinha deixado. Foi a mesma coisa, hein, Motinha? Então, mas é isso aí, senhor Mal. O Tricolor voltou às atividades, técnica coisa, o Carniço foi apresentado e não tem muita mais. Por contratação, acho que vai ficar por isso aí mesmo. O Bosquilha foi dispensado pela seleção sub-20, né? O Galo, ele não ficou entre os eleitos pra participar do sul-americano aí. Ele machucou, né? Não, ele falou que não foi dispensado normalmente, não tem nenhum machucado, não tem nenhum comunicado. Quarto assim. Do Bosquilha. Deficiência técnica. Ô, louco. É engraçado que ele participou do último jogo aí contra o Macaé, bom, e os caras foi bem, ninguém entendeu o corte do Bosquilha. Esse moleque jogou no time de cima de São Paulo. São Paulo reforço do Paulista. O São Paulo tinha que dar a camisa titular pro Bosquilha jogar o Paulista. Você não ficar sempre nessa história de tipo. Promessa. Não usa barra. Agora já chegou a hora realmente do Bosquilha jogar. O Ataíde aí falou assim que pediu aí que acabasse essa briga entre Paulo Nobre e Aidar, né? falou, ah, então tá bom, o Palmeiras falou que deu troco, então tá, 1-1 agora e tá tudo certo, vamos fazer as pazes tá e resolver medo, né? O problema. Mas vocês acham mesmo que foi chapéu mesmo? Porque eu também não achei. Ah, chapéu. O São Paulo, até o Ataíde Rio Guerreiro, Sombra, você pode dar sua opinião a respeito disso agora? O Ataíde Rio Guerreiro, ele falou que a última conversa que ele teve com os representantes do jogador foi sexta-feira à noite, 10 da noite. Sim. O cara pegou e falou, ó, quero 400 pau pra jogar no São Paulo. Ele pegou e falou, 400 pau ninguém paga aqui. O teto do São Paulo é 300, 350. Tem jogadores, óbvio, que numa falou que ele não valia. É, o Rogério Ceni, claro, o Luiz Fabiano, o Kaká quando tava no São Paulo, o Kardec, o Pato, enfim, esses caras têm um salário um pouco acima, mas é uma composição. Mas o teto do São Paulo é 350 mil. Pô, ninguém no São Paulo vai chegar acima do teto. E com você não vai funcionar esse lance de composição. O empresário falou, então, tchau, beleza, obrigado. Ou seja, o São Paulo oficialmente desistiu também. Não, tudo bem, mano. Perfeito, tudo bem. O Corinthians... Agora, uma coisa é o São Paulo acertar com o cara, o Palmeiras ir lá e passar o rodo. O Corinthians desistiu. O Corinthians tinha dado uma nota oficial na metade da semana passada, falando que não queria mais o cara. Mas o mais louco dessa história foi o agente soltar uma nota, né? Oficial. Sim. Então, o que acontece? Lógico, o Corinthians primeiro caiu fora, aí depois teve essa reunião sexta-feira à noite, que o São Paulo falou, pô, não dá pra pagar o que vocês querem, etc e tal. Mas... A mensagem que fica, o resumo da história é de tipo, pô, os dois queriam, não ficaram, que ficou com o Palmeiras. Não tem história, lógico. Você entendeu? O Palmeiras que apagou. Eram dois caras brigando a pecha, um cara de moto e levou a moça. Levou a moça, pô. O que fica nesse momento é, pô, os dois times aí se degladiando pelo jogador. Aí veio o terceiro. Terceira via. E levou. E em nenhum momento tinha aparecido. Agora a solução é porque ele é consciente. O Sombra fala a verdade. Não, mas é verdade. Não adianta maquiar as coisas. Mas é. Se o Dudu vale o que pediram. Aí é outro. Se o Dudu vale ganhar o tanto que ele vai ganhar de dinheiro. Se o Dudu isso, se o Dudu aquilo, isso é uma outra história. O tempo vai dizer. É outro aí, departamento. Sei lá na frente. Se valeu a pena ou não. É, porque às vezes tem até jogador bom que vai pra equipe e não dá certo. Tem jogador que vai mais ou menos e chega na equipe e vai bem. Tem cara que você não dá nada e estoura. É claro. Agora, vida. Essa contratação do Palmeiras aí, lógico, pro Palmeiras, ela foi boa. Bom, primeiro que o Palmeiras não tinha ninguém, né? Você vai levar o ataque do Palmeiras, não tinha ninguém. Então, primeiro chegou pelo menos alguém. Que, se não dá pra dizer que o Dudu é um fenômeno, também não dá pra dizer que é um jogador ruim. O Vieira diz que é um Oswaldo famoso. Oswaldo Gourmet. É. É porque perdeu o jogador também. Aí começa a desdenhar. Bom, que seja. A dor de corpo, tá ligado? Ele é gremista e vê lá mais o Grêmio. A mulher larga o cara e fala, mas também tinha celulite. Eu nem queria. Da minha parte, não é dor de corpo nenhum. Pra mim, eu volto de novo. É de novo o negócio do marketing da informação. Começa aquela onda, a mídia começa. Dudu. Não, mas eu também acho que potencializaram demais o cara, mas ele não é mau jogador, não. Não, mas parece que é o Zico. Não é. Tá longe mas pro Palmeiras foi importante na questão psicológica. Moral, autoestima, né? Que o Palmeiras só vinha levando cacetada, né? Só vinha tomando cacetada, não só na questão de contratação, mas o Palmeiras vinha aí, pô, brigando pra não cair. É, como motivação, sim, né, pá? Agora, na questão torcida, do São Paulo... É o seguinte, não tem jogadores aos milhares por aí pra se procurar e bom pra trazer, né? Então, eu acho que o São Paulo precisa de um jogador mais rápido, porque os que ele tem rápido lá são meia boca. São devagar. São devagar, é verdade. Agora, também, pra dizer que trouxe, só por dizer que trouxe, também precisa ver quanto custa, né? Então, eu acho que o São Paulo... Porque o jogador mesmo que o São Paulo precisa tá lá, é o Pato, porra. É o Pato, é o cara. O Pato é o cara, ele tem o perfil do jogador. Só que o Pato precisa ser mais efetivo. Já fazia correr agora. O Pato precisa ser um pouco mais constante. Fazer correr. Pra ele poder ser esse jogador aí, né? Porque o Dudu, se você pegar bem lá o elenco do São Paulo, dependendo, ia ter que ver, será que seria titular? Ia fazer parte de um grupo. O Palmeiras é certeza, né? Que no ano passado... Ele vai jogar. No ano passado, quantas vezes você não viu o Luiz Fabiano no banco, o Michel Bastos ficou no banco... O Kardec chegou a ficar no banco, o nego ficou no banco, o Pato ficou no banco, né? Agora, precisa de um nego mais ousado, precisa de velocidade. Repito, tipo o Lucas, que tá lá hoje no PSG. Precisa de jogador assim? Precisa. É verdade. Agora, onde vai achar o mercado? Eu não sei. Na base aí, o São Paulo, apareceram uns bons meninos. Mas é que, por enquanto, é tudo muito prematuro. Ainda mais se tratando de Muricy, que espera, às vezes, a fruta até cair do pé pra comer, né? Às vezes ele não pega muito no ponto, ele espera dar uma apodrecidinha pra cair, né? Demora um pouco mais com os moleques, é verdade, o Muricy demora. Então precisa ver esses meninos também que estão na base. Tem uns moleque rápido ali na base. Mas precisa ver até onde que esses meninos da base que estão aí não são exemplares de Ademilson, né? Com o Ademilson na base, estourou. Avavacho, é. Seleção brasileira, o Ademilson foi todas as categorias. Ademilson, Ardanço do Nascimento, maravilhoso. Então, às vezes tem jogador que não vinga, né? Espera agora que o Bosquilha vingue. Certo. Espera que o Bosquilha vingue. Mas é isso aí do São Paulo agora, porque o São Paulo deve estar procurando ainda jogador, deve. Deve estar procurando o jogador, sim. É o Michael Leite? Não, sem obrigado. Custo. Hã? Sem custo. Ah, sim. Sem custo. É. Benja, se bem que se fechasse com o Dudu, ia ter que pagar lá uma grana, né? E o Wellington Ney, não vem? Por isso que não fechou. Não. Ia pagar pro, pros russos, o Corinthians fez com o Dudu. Mas, ô Benja, o São Paulo ia pagar pros russos. O Corinthians fez com o Dudu, a mesma coisa fez com o Kardec. O salário acertou, depois pra pagar, não sabia como. O Palmeiras foi lá, mas o São Paulo e o Corinthians não, não era pra comprar 100% do jogador, não. 50%. Ah, assim Palmeiras, como o Palmeiras, Palmeiras também. 100%. O Palmeiras não, mas ainda não pagou. 100%? Sim, mas é. É, mas vai 6 meses, né? Agora e vai pagar mais 50%. É que é 6 meses. Pagou 50. Então é dinheiro, sim. Que mas outros 50 é 19 vai milhões. É, mas vai demorar quantos anos? Quanto? Acho que são 3 anos depois, viu, Sombra? Não. 7 milhões de euros, se não me engano. Não, mas é sim, a primeira parcela é agora, a outra só lá na frente. É, são 6 milhões. Ah, mas tem que pagar. 19 milhões. São 19 milhões, metade agora e metade... Mas numa dessa, o cara vem, faz. Joga bem, estoura, vai talvez pelo dobro, o Palmeiras quita o jogador e põe o resto no bolso. É uma aposta, se estourar, fez com o Valdívia, tá aí. É, mas a vida é feita de oportunidades, Wesley. Benjamin. Hã? Você nunca consegue acertar 100% dos negócios. Não, cara. É. Ok. 7 milhões de euros, O São Paulo não ia pagar 6 milhões. Não, mas não, ia pagar, acho que era 3 por 50%. Paulo Nobre tem, gente, deixa ele lá. É, é certo, se for parcelado em 12, se for no boleto, é realmente é muito rico, rico. Quando rico. Você deixa o Paulo Nobre só assinar o cheque, é bom. Porque tem esse cara, esse Alexandre Matos aí, esse cara aí pelo menos conhece o assunto. Até nisso ele teve mérito. Bem ou mal, contratou um cara que sabe fazer hora, coisa. E meia hora foi lá e contratou o cara. Mas deixa eu falar também um negócio seguinte, hein? É o seguinte: você ser bom com o cheque, desculpa, eu também posso ser bom com o cheque. Porque foi justamente igual o Bruno Orco Parmalat. O que faltou, o que faltou na mesa do Corinthians e do São Paulo, na verdade, foi o mesmo cheque. Não, mas nesse ano caso. Passado teve o cheque do Paulo Nobre e foi um fiasco. Qual que é o cheque dele? Ele tava mais quebrado, mas ele assinou. Assinou, mas aí tem competência também, viu, Sobrar. Quantos jogadores ele não trouxe com dinheiro? Não, tudo bem. Quantos negócios ruins ele não fez? Fez negócios ruins, é verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse cheque de 7 milhões de euros e mais uns. Vocês duvidam que o Dudu deve estar ganhando aí bem mais? Não. Aí que eu tô falando do mérito. O Palmeiras, ele fechou com o Dudu por 100 mil reais a menos do que ele pediu pro São Paulo. É verdade, é. Esse é o mérito da coisa. E quanto pediu pro São Paulo? 400 pau. No Palmeiras ele tá por 300. Fechou por 300? Fechou por 300. Não, mas para, vai. É verdade. O cara sai de uma reunião e vai lá conversar com o outro por menos. Gente, você acha que ele não ganha na transação? Não, ele ganhou mais hoje. Ah, para, vai. Vocês são muito inocentes. Mas tá no mundo que o Palmeiras já tá pagando. Não é que o Palmeiras vai dar mais pro cara. Já mas tá no 800 tá mil de luvas. É igual o carro usado. É, número. Mas tem produtividade também. Tem o esquema da produtividade. É, mais produtividade. O cara não saiu perdendo, não. Mais uma bala, além disso, tem um purfa. Mas a produtividade já não é mais do jeito que era. Não, é Não. É bobagem. É diferente. Entrou em campo e ganhou. Tá ganhando. É essa aí. Olha quem viveu o estádio. Papai Noel tá de fora. Pra eles era. Coelhinho da Páscoa. Mas o Sombra ainda tá no São Paulo. Opa, Mota. Já fala. Ainda tá no São Paulo? São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense na copinha agora. Quinta-feira. É, costuma ter bons times de base, né? O Inter caiu na copinha, né? Que é 4.300. Agora começa. Tinha 4.300, agora tem 2.150. Agora começa. O Inter caiu, pô, mas um grande caiu. Mas é o Corinthians, então. Coringão, outro, mano, Coringão. Outro que tomou nas costas também, hein? Não, o Corinthians não. O Corinthians tinha saído da negociação. Na verdade, se você for ver dos dois aí. O mais chapéu foi sair. O maior chapéu foi o do Corinthians que chegou. Foi. O cara, a declaração. É verdade. E ainda falou assim. Foi ele que mostrou a picoleta. Ele falou: quero jogar no Corinthians. Aliás, é meu time desde E o Andrés falou assim. E a passagem estava comprada. Aqui não é Palmeiras, não, pro São Paulo da Chapéu. Nossa, o Andrés falou, hein, senhor? Vocês esqueceram? É. Tá pensando que aqui é Palmeiras? Ele falou ainda. Ficou ruim pra ele. Tem que admitir mesmo, né? Ficou feio. Então, o Gobi falou que ia se manifestar. E agora vão voltar todas as forças. Mas a história do agente teve repercussão. Teve, a gente chamou o time de pequeno. Se apequenando. Mas o que está acontecendo, o que aconteceu. Ô Bento, essa queda de braço aí entre Mário Gobi e Andrés não é de hoje, tá certo? O que o Mário Gobbi fala, o Andrés contrapõe e vice-versa. Assim que o Mário Gobbi der uma declaração, você pode ter certeza que o Andrés vai falar o contrário. E me pareceu também que o Raul, que inclusive entrou no ar na semana passada aqui, que é o financeiro do Corinthians... Raul Correa. O Raul também não tá muito alinhado com o Andrés, não, hein? Mas é que tá, Sombra. É complicado essa situação política no Corinthians, porque muitas vezes as pessoas aí acabam mudando de lado do dia pra noite. As pessoas flutuam como se fosse uma boia no mar. Mas é que tá, com relação a esse lance do Dudu, volto a falar aqui, gente. A mídia, o Palmeiras deu chapéu no Corinthians. Eu entendo que não foi chapéu. Se tivesse dado um chapéu, uma rasteira, e eu visse que foi, de fato, eu concordasse com isso, eu não teria problema nenhum em falar. Absolutamente nenhum. Mas a partir do momento que o Corinthians vem na figura do seu presidente, ou seja, é a voz oficial do clube, no meio da semana passada e diz, estamos fora do caso do Dudu. Da forma como o Dínamo quer o pagamento, o Corinthians não tem condições de pagar e o Corinthians está oficialmente tirando o cavalinho da chuva, tá certo? Estamos abandonando a proposta pelo Dudu aí, ele que seja feliz em outro lugar. Tá bom. O Palmeiras teve mérito em contratar, teve o dinheiro para fazer? Ok, sorte do Palmeiras. Ainda volto a falar aqui. Não acho que era pra essa espuma toda. Eu acho que tem muita fumaça pra pouco fogo. Não tô desdenhando do jogador, porque na mesma época que o Corinthians tava querendo contratar, existia um boato muito forte de que o Corinthians já teria até inclusive contratado o jogador. Eu falava, será que esse cara vai ter esse punch todo pra retribuir a expectativa que tá sendo criada em cima do nome dele? Porque qualquer site que você acessasse, tava lá, briga, Corinthians e São Paulo por Dudu. Mas já perguntou já mesmo que você fez. A mesma pergunta até hoje. Então volta a fazer a mesma pergunta. O Palmeiras aí, eu acho que ele ganhou muito mais pela moral, tá certo? De reconquistar a moral, do que tecnicamente. Não que o Dudu seja um mau jogador, acho que é bom. Pro padrão brasileiro hoje, na condição que ele atua ali de segundo atacante, volta até um pouco mais ali pra buscar a bola no meio campo. Um jogador importante, ele fez uma boa dupla com o Barcos, etc. Mas acho que tava com muita fumaça em cima desse cara. Cria-se uma expectativa que eu acho que ele não pode retribuir. Mas a partir do momento que o Corinthians retira, e acho que de maneira sábia, retirou a proposta, porque pagar aí 5 milhões aí de euros pelo cara, 6 milhões de euros, 7 milhões de euros, a proposta do Corinthians era de 3, por 50% do valor do passe. É ridículo, gente. O Corinthians era 3,5 por 60. Mas depois acho que recuou um pouco, aí falou, não, então a gente paga 3 por 50, fez igual São Paulo, etc. E tal. Mas é que tá, Bento, um time que tá endividado como o Corinthians tá, eu acho que qualquer dinheiro que você tem em caixa, tem que ser pra quitar os salários de quem já tá lá. Você não tem que buscar novos ares, tá certo? Novos jogadores, tendo que você tem um elenco insatisfeito que não tá recebendo, ou pelo menos parte do elenco. Que o Renato Augusto falou que tá com os salários atrasados ali, o salário não, é o direito de imagem, né, que teoricamente é uma composição do salário. O Ralf falou também que não tá em dia, tá certo? Acho que tem mais uns dois jogadores ali que também não estão com o direito de imagem em dia. Então, a partir do momento que o jogador, ele acessa a internet, vê que o Corinthians tá tentando gastar milhões por esse, milhões por aquele, aí o cara começa a inflacionar, vê o Guerreiro. Né? Vê o Guerreiro. O Guerreiro não abriu mão aí de um centavo do que ele pediu. O Guerreiro é do mesmo empresário, do Dudu. No então, que ele está certo. O Guerreiro. Mas dizem que o Palmeiras pode ir pra cima do Guerreiro. Ah, meu, está de brincadeira. Está de brincadeira. Você duvida, mano? Na boa, você acha que o Palmeiras vai gastar 7 milhões tem, né? de dólares... Bateu o gostinho, gasta, tirar? O Guerreiro? Gasta. Não vai, gente, não gasta. No Guerreiro, não gasta. Se tiver e digo mais, com todo o respeito gastar, que eu tenho ao Guerreiro, que é um semideus, velho. O Guerreiro é um semideus. É um semideus, gente. Mas, velho, não vale. Eu, se sou presidente do Corinthians, eu falo, então, beleza, Guerreiro, você acha que é tudo isso? Você vai cumprir seu contrato até o meio do ano, que aqui a gente não faz acordo com ninguém. Vai cumprir seu contrato até o meio do ano. Se você fizer corpo mole, pior pra você. Pior pra você, porque você não vai estar em evidência, tá certo? E depois da nota também ficou mal pra gente, né, mano? Eu quero ver, Mota, se um clube no Brasil tem 7 milhões de dólares pra dar na mão do Guerreiro, como luvas, RG, e 500 pau por mês. Aí seria o peão comendo a mulher do diretor, velho. Eu duvido que tem. Eu não duvido. No futebol brasileiro, os caras conseguem montar time sem dinheiro. Não paga. É incrível, sempre alguém. Lógico, todo mundo monta. Mas o Guerreiro não é idiota, o Guerreiro exige esses 7 milhões de dólares. Ah, foi bom que esses caras... O Guerreiro não é idiota. Idiota é o futebol brasileiro, cara. Cara, como tá fácil ganhar dinheiro no futebol brasileiro, impressionante. É fácil pra um. E os agentes fazem o que quer, né? O Dudu não deu um chute na bola, cara. Não, você, um passe de efeito, um golzinho, uma comemoração extrovertida. É porque tá muito fraco, né, Ben? Uma declaração, uma entrevista, uma coisa um pouco mais polêmica, acabou, não precisa fazer mais nada. Aí depois o empresário liga pra um repórter e fala, tô colocando o Flamengo, liga pra outro colocando o Vasco, liga pra outro colocando o Corinthians. Dia seguinte, duelo, clubes brigam pelo Zezinho. Exato. Aí fica, por aí. Em um mês o Zezinho que ia ser vendido por 1,5 milhão, vendido por 6, né? Gera-se uma expectativa, tá fácil, cara, expõe no liquidificador, dá isso. Quem joga mais, o Dudu ou o Joãozinho, que jogou no Santa Cruz e no Corinthians? Ponta esquerda. Joãozinho. Então, que engraçado. Ou não? O Joãozinho jogou no Cruzeiro, não jogou? Acredito que sim. Joãozinho Pontesqueira? Acho que o Joãozinho. Joãozinho que era do ele Cruzeiro. Ele fez o gol contra o River na final Libertadores. Mas é o que outro dia, o Muricy jogava bola. Joga mais que esse cara aí. Por que tanto jogador hoje vale tanto? Porque falta qualidade. Você não tem mais jogador sobra, de qualidade. Sobra informação, sobra marketing. E, ô Sombra, tem mais uma informação referente ao Corinthians. O Corinthians, ele tá atrás de um zagueiro. O Hever, que é o nome que ventilou-se também no Parque São Jorge, Benji, ele tá fechando com o Inter de Porto Alegre. É o Edu Dracena. É, também acho que não, viu, RG? Tem uma sondagem do Corinthians em cima daquele zagueiro lá, o Jeromel do Grêmio lá, que é bom zagueiro. Pedro Jeromel. É bom zagueiro. Ele pertence àquele time Colônia, que o Corinthians, inclusive, vai jogar agora aí no... O próximo jogo nos Estados Unidos do Corinthians aí, fora os treinos que já vem fazendo. Quando termina o empréstimo com o Grêmio? Colônia. Não, acho que é até o final de 2016 ou 2015. Ah, legal, ainda não sei se você tem amigos lá ou não, mas é que eu tava vendo aqui informação aqui, eu acho que foi no lance que deu, cara. Tem um pessoal aí que viajou lá, mas não tá recebendo a diária, bicho. Ué, nada mais justo. Não tá recebendo a diária aí, ó. É, mas nada mais justo. É a diária de $50. Bárbaro, eu falei. Eu explico a informação. Recebendo a diária. Não, mas eu explico a informação. RG. É, essa ajuda de custo, Sombra, ela é dada para os funcionários do clube, como seguranças, massagistas, roupeiro. Etc, e tal, roupeiro, todo mundo tinha. Só que o clube, ele tá dando traslado do hotel pro campo, do campo pro hotel, sim, tá certo? Se vai ter um city tour na cidade aí, o traslado é fornecido pelo clube. Sim. O clube, ele disponibiliza café da manhã, almoço e jantar, tá sim, certo? Disponibiliza frigobar, sim, quando o cara tá no quarto. Não, mas ajuda de custo? Não tem aquela coisa que a gente falou que era limitado, só não, um refri, não é, não. Uma água. Não, não é não. Não é não. Não. Os funcionários que viajaram. De viagem, tem a chavinha, tem a chavinha do frigobar lá? Não, os funcionários, RG, que embarcaram aí com o time, eles participam de todas as refeições, enfim. É, eles têm o traslado aí para os lugares em que o Corinthians vai. Isso é vai informação ou dedução? Não, é informação. E de novo eu não falo, tem porquê dar ajuda de custo para ninguém. Eu falo, como tá tudo muito louco. Não tem ajuda de custo. Meu pai não me dá ajuda de custo. Corinthians é o clube que mais fatura, o clube brasileiro que mais fatura na América do Sul, tá na lista não sei o quê, bababá, bababá. Aí você muda a página, não paga direito para um, tá pagando. Tá feio. Eu não sei onde vai parar isso. Muito bem. Continuando com as manchetes. Oi, o Corinthians vai pegar o Grêmio Prudente na copinha. Só. Vai. Quinta-feira. Tá Grêmio da Prudente. Tarde. O placar. Como assim? Do isso aí. Bola, que isso? Hein? Eita. Forma. Placar. Tão louco. Parmeira 1. Corinthians e São Paulo 0. Ô, louco, meu. É verde já agora. Começou? Olha porra, só. Velhinho. Próximo é o Guerreiro, hein? Pô, sabe quando termina o contrato do Rogério Ceni? Sendo um goleiro lá, né? Substituiu o Praz. Eita! Que momento, hein? Ai, coisa, hein? Olha, seu Beito, você tá mas muito mas o mais mal, louco viu? Dessa história toda foi o agente soltar nota, gente. Vocês não perceberam? É muito louco isso. Nunca vi um agente soltar nota pra explicar o chapéu. Primeiro da nota chamou o Corinthians, está se apequenando. Para, e outra aqui também. E falou que o cara não queria ir pro São até Paulo. Até a sede acaba as manchetes. Se apequenando, ele quis dizer acaba. Até 7 de fevereiro. Não, sabe ele por quê? Mas você não fala isso para um time do tamanho do Corinthians, não. Não, o Ajeco foi corajoso, é uma coisa louca. Ah, mas ele não mostrou ali. Nada. Não tem, pô, mas foi louco. Pessoal, mas ele atacou o São Paulo e o Corinthians. Aqui. Quantas novidades tem hoje? 425? Várias novidades, inclusive pro MRG que semana passada levantou aqui no estúdio, né? Sobre o Robinho, todo mundo deu risada aqui. É, brigou? Robinho também foi contratado. Fechou? Aqui. Fechou? Fechou, né, Gê? Robinho também foi contratado. Não. Mandou um azinho pra lá e mais dois. O Robinho do Curitiba. Fala a verdade, eu falei no meu programa que o Robinho ia sair do Santos pra ir pro Palmeiras. Enfim, também se acertou. Tem uma, eu falei. É o seu Robinho do Curitiba? É, o Robinho. Com o meu nome? Chega amanhã. O Robinho do Curitiba. Então já... Robinho. Então, o Robinho. Rafael Marques também chegou a fazer exames médicos. Mas isso aí só veio pra pegar o autógrafo do Dudu. Ó, eu vou te o falar. O Dudu. Esse Rafael Marques, esse eu vou te falar. Tem uma época que eu acompanhei bem esse cara. Esse é o que o Oswaldo gosta, né? Esse cara ficou. Nossa, aí, velho. O cara ficou não sei quantas rodadas sem fazer um gol. Foi um 20, ano no Botafogo. 20 depois rodadas. Depois ele fez, pode ser que no Palmeiras aí ele dê certo. Não, aí três jogos ele marcou, aí o Oswaldo, puta, detonava então, tudo. O Henrique é o Van Basten na frente do Rafael. Mas é que o Henrique era mais caro, né, Benga? Ô, vovó. Vocês vão sentir saudade do Henrique. Olha, eu vou falar uma coisa. Também o Palmeiras tá pegando o Vitor Ramos. É o namorado da moça lá, né? Ex-namorado da Nicole Ball. 25 anos, Monterrey do México. E tá esperando a carne seca, né? Ou seja, o Arouca lá fazer o serviço. Carne e já acertou aí com... Né? Já se acertou aí. Nossa, com o tá salário tudo. Tá esse Palmeiras, e, ó, hein? Tá. O RG esnobou a avó semana passada. Disse, vai tentando, sua trouxa. E aí agora? Vocês estão atrevidos, hein? É, o Alexandre Mito lá. Saidinho, nossa, porco, né? É. Vocês estão entrando no baile e pegando a namorada de todo mundo. E o Cafu da Ponte também parece que assina amanhã. Mas tá bom amanhã. E eu vou falar com... Tá bom, hein? Olha, se levar o Guerreiro, vai ser um bom reserva pro Leandro Banana, viu? Ah, não, vovó. Eu acho. Tá reserva do Guerreiro. Se levar tá o sim. Dudu Guerreiro, é como ir no casamento do amigo, pegar a noiva e depois tentar pegar a mãe. Ó. Fazer a festa. Se o Palmeiras levar o Guerreiro, aí sim eu falo, esse é o maior chapéu da história. Sim, aí eu concordo. Se o Palmeiras levar o Guerreiro... Ó, oh, mas eu posso falar uma coisa, Benga? Você que tava de férias aí, tá... Nossa, vai morrer. Vai tossir no microfone, tá parecendo... Tá com o timbre... E volta com ebola pra passar aqui pra todo mundo. Ar-condicionado. Ele tá com o timbre parecido do Pelé hoje. Vou falar uma coisa... Entende, pô. Não, posso falar uma coisa? A avó tá muito feliz, viu? Que pelo menos esse ano não vai brigar pra não cair. E já tá montando o elenco forte. Não é... Ó, vou falar. Não é melhor que Corinthians, claro que não, nem com São Paulo. Eu vou te falar, os times do Oswaldo Oliveira... Mas equilibrou. Os times do Oswaldo jogam pra frente. Então, e equilibrou. Porque era muito distante, não era, Benga? Desse time maior agora, não. Você que frequenta ali os bastidores. É, faço nhoque pra todo mundo. Palmeiras quer o Aranha? Estão dizendo que o Palmeiras quer o Aranha, mas já desistiu. Porque quer pegar um goleiro mais jovem. E por que não levou o Diego Cavalieri? Porque o jovem não é, ele não é jovem. Quer pegar aquele do Havaí, lá, dos havaianos, lá, o Wagner. Ou o rapaz do Chapecó, entendeu? Entendi. Pra ele ir matutando, como falo, né? Essa eu entendi. Agora e essa aqui, ó. É. Hoje a FIFA anunciou, né, o Cristiano Ronaldo, bola de ouro e tal. Daqui a pouco a entrevista dele aqui, hein? A seleção de 2014. Vocês viram isso? Não. Os melhores de 2014. A dupla de zaga é Davi Luiz e Thiago Silva. Meu Deus. Sério? E o Valdívia tá onde? Na Disney. E o Dudu tá onde? O Dudu. O Dudu tá lendo. Dudu, semana passada, ele tava no São CT. Paulo. De grande Itaquera, Dudu. Do Corinthians, depois ele tava no Morumbi, agora ele tava no Palmeiras. Mas ó. O cara Davi fez menos Luiz gol que o Edson Silva. E Thiago Silva. Soletre. Thiago. Você tá querendo fugir do assunto Dudu, só porque ele ia zoar não, você. Eu ia falar do Dudu. Ah, fala sério, Soma. Quando você acordou certo domingo. Não. Você. Porque a avó dorme até mais tarde domingo, né? Mas os velhos dormem, acordam cedo. Não, mas domingo eu durmo até um pouco mais tarde, eu acordo às 7. Sei. É. Porque durante a semana eu acordo 4h30. Me dá uma coisa de urinária lá, eu tenho que... Me dá uma coisa de urinária? Para não mijar na cama, né? De urinária. Coisa de urinária. Incontinência. Eu tenho bidê embaixo, né, da cama. Né? Aí, mas, às vezes... Não é comadre? É, exatamente. Eu quis falar o nome bonitinho que vocês vão saber. Então, no domingo, acordei às 7. É. Aí eu peguei o celular do meu netinho e comecei a ver. Aí vi lá, Dudu vai no Palmeiras. Olha, eu quase tive infarto. Coisa louca, você quase teve um treco, vó? Quase tive um treco, quase foi pro saco. Quase foi. Esse é o Estádio 97. Mano, Estádio 97 é oferecimento da Bozano, mano. Ah, o mano... Foi gravar aquele negocinho lá. Foi gravar uma coisa no Pix. Então o mano foi gravar, tá certo. O mano foi gravar lá uma brincadeira bem legal aí. Mas agora eu vou falar então da HDI Seguros, porque imagine que você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir e de repente batem na traseira do seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? Não. Nem precisa. Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e está resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. E há quem diga que o Ricardo Goulart tá indo pra China, hein? Ó. Ricardo Goulart. Ricardo Goulart indo pra China. Há quem diga que ele está indo pra China. Vamos ao telefone. Vai buscar um milhãozinho. Mas o Goulart não faz um pé de meio, ele faz uma perna. Porra. É verdade. Um braço. Vamos lá, vai tocar o Masdrubal. Alô? Alô? Opa, boa noite, quem fala? É Renan? Eran? Renan? Renan. Tá certo, Renan. Renan do quê? Renan Pardini de Oliveira. Renan Pardini de Oliveira. Renan, quantos anos? Tenho 26. 26 anos, Renan Pardini de Oliveira. 26 anos, RG número 2. Sombra, antigamente a garotada acreditava, agora já não acredita mais, né? Nesses negócios de Renan do Papai Noel, sabe? Não! Que merda de piada! Fala, o Renan não gostou. Vou te falar uma coisa, hein? Isso é muito grosso. Tá ruim. O que é isso, RG? Nossa, sente minha sua raiva do Palmeiras. Renan do Papai Noel. E que bairro você mora, amigão? Eu moro no Morumbi. Mora Morumbi no Morumbi. É Morumbi. Eu muita... morei numa travessa da Giovanni Gronchi. Muita água aí, velhinho? Até que agora tá tranquilo, mas já choveu bastante já. E na Cantareira nada. Um dos maiores imitadores do país mora ali. Mora mesmo? Lá no Morumbi? Ah, é meio Panambi, Morumbi. Paraisópolis. Ele fala que é Morumbi. Ele fala tem, que é. Não, mas tem humorista famoso. A correspondência. Não, mas você mora lá, mas o Rudy. Eu? Vamos já dizer, ser direto. Foi eu que tá falando. Tá falando de Rudy Landucci. Tá bom. Rudy Landucci, mas você agora não mora mais com a sua mãe, é isso? Não, faz um tempo. Já faz um tempo. 4 meses. E ela mora onde? Você mora onde? Ela mora do meu lado ali. Eu moro bem perto de Paraisópolis. Cara, é aquele caso de filho que não larga a barra da saia da mãe. Não, pelo contrário. A minha mãe fica pertinho. A minha mãe é uma amiga, né, Sombra? Ela que agora... Ela tá namorando. Que fofo. Ela tá namorando. Ela entrou no Tinder, velho. Mas já tá namorando? Namorado. Como assim entrou no Tinder? E ela a mãe não tá no Tinder, velho. Ela é um namorado que parece o Bruce Willis, velho. É mesmo? É, aí eu fui conhecer, não tem nada a ver. Ele só é careca igual, mas tudo bem. Ela chegou de Bruce. Mas já tá namorando? Ah, bem, já a vida é assim, né, meu? A fila anda. Tem que andar, né, cara? E o cara é gente boa. Tá certo. É. E, mas ele tenta ele ser é assim, fã? Ele tenta. Ele virou fã. Véio. Mas ele tenta chegar e ser agradável com você, puxar o saco. Ele desculpa assim, presente. Puta, você é um dos melhores. Olha, ele fala. É que para você é Jerry Lewis. Mano, posso falar assim? O que ele deu de Natal pra minha mãe? É. Labutã, mano. O sapato? Não, não é Labutã. Não. É Lubutã. O óculos. Tem uns caras que dão lobotão. Não, não briga, tô brincando, Benja. É mentira. Mesmo. É. Mas é um calçado de 3, 4 mil reais. O cara é rico. Olha, o Dudu não conseguiria pagar esse calçado. Ele é muito então, rico. O Dudu não. Não, não conseguiria. O novo namorado da sua mãe. Não, não é, mas ele fez prestações pra agradar. Não, né? Não, tinha... A minha mãe merece. Não. A minha mãe merece, só. Ela não acreditou quando viu. Hã? Ela não acreditou. Não. Quem quiser conhecer minha mãe, ela vai estar no navio, hein? Ninguém. É mesmo? É, ela vai com ele, velho. Olha que legal. Já acredito. Mas já? Já estão viajando juntos? Já, cara. Essa é a vida, velho. Não pode viajar. Vamos acabar de se conhecer. Eu não tô gostando dessas informações. Ó, RG, respeito. Você fica lá, você e os dois japoneses, bebendo o dia inteiro, você quer mulher o quê? Olha, é muito recente isso. Ninguém nesse país compra um Labutã parcelado pra agradar alguém. Não, mas eu não sei. Não. Sombra, é verdade. Um dia eu vou trazer minha mãe aqui pra vocês entrevistarem. Você compra, viu, Ben? Sabatina? Posso trazer minha mãe um dia aqui? A RG vai fazer sabatina. Claro que você pode trazer. Você aguentar a consequência? É óbvio que você pode trazer. Pelo você aguentar. Velho. É, as pessoas querem saber. Tá quer saber como nasceu o pequeno... Tá no super Tinder, arquivo mesmo. Confidencial, bicho. Do pequeno Ruth. A mãe tá no Tinder mesmo. Não, não saiu do Tinder. Ela namora, né? Minha mãe é séria, não é isso não, mano. Tô no Tinder só pra conhecer alguém legal. Deus botou ela no Tinder. Põe o Cone do Silêncio, só um segundo. Cone do Silêncio, peraí. Olha, voltou o Cone. Sobe o Cone. Meu Deus do céu, é isso que vocês estão falando? Tomei uma bronca. Acabei de entrar no estúdio, já ouço isso. Ô, mano, peraí, você é brother. Não fala, ô, Tom. O mano é brother, vem comigo aqui, cara. Vem comigo, tamo aí. Não, mano. A minha mãe, ela te separou, entrou no Tinder, tá namorando um cara bacana, e tá legal. Ô, mas você no Tinder? É? Mas parece... Você sabe o Tinder? Porque ela entrou no Tinder. Mas parece que tá rolando uma competição aí, né, Carçugão? Estou preocupado com o Benga, que está rouquinho. Vou passar remédio na boquinha dele. Você vai passar no peito? Peraí, à noite, quando o Benjinha estiver dormindo, você vai lá na cama dele passar um Vick Vaporub no peito? Me preocupo com o Benga. Vai massagear o peito. É um dos maiores apresentadores de comentários. Big Bang Theory, né? De que ele tá mal... E tem a musiquinha que a mãe dele tem que cantar, né? Passando né, o Vick Vaporub. Ô, Renan! Fala aí, meu. Não, é o Renan, o ouvinte. Pô, sacanagem. Deixaram o cara lá, caiu a porra da linha. Tobias passou o Réveillon aonde? Ô, Tobias, eu tava dizendo pro Sombra, ele passou em Grayskull. É verdade, passou ele eu. Ele o He-Man lá? Não, é. O He-Man, a gente tava no olho de Tandera, apareceu o He-Man. E aí, ficou eu, o Leão de Nárnia. Qual é a graça, meu? Gandalf. É, o Harry Potter. O Thundercat. Inclusive, Sombra, depois tem a musiquinha. É. Com a participação do MC do Ed Sida. Ah, é verdade. É o amigo do mas Tobias. Mas você sabe como que tá aqui o cadastro ou não? Então, tá aqui, ó, eu vou fazer ao vivo aqui, a capela. Ao vivo? O que que eu faço? Daqui a pouco, primeiro tá ouvinte que já caiu um. Então chupa, vamos... casão. Você tem medo de chuva, Tobias? Tobias, cara, começa a chover, ele vai pro outro lugar na hora, meu. Ai, é. Alô? Alô? Oi, alô? Quem fala? É Henrique. Henrique do quê? Tavares. Henrique Tavares, só isso? Isso. Lembra daquele jornalista, o RG, Tavares de Miranda? Tavares de Miranda. Colunista social, é. Meu amigo, pô, tinha uns caras aí, vou te falar, tinha o Tavares de Miranda, lembra RG, Henry Maxude? Lembra do Henry Maxude? Sim. Será que eu vi no shopping? Fazia Neto. Programa de entrevista. Será que eu vi no Maxude. Shopping outro dia? Não foi o Henry Maxude. Gibaum. Gibaum, velho. Ouro. Nossa. Que momento, hein? Era velho. O Gibaum não trabalha mais? Não. Ah, não sei. Não sei. Só se for em outra cidade. Lembra do Ibrahim Suede? Opa, Pantera. Esse era do cavalo, né? Oh. Cavalo dessa escada. Cavalo, velho. Henrique? Alô? Quantos anos você tem? Eu tenho 31. Aí é RG. Você viu que ele hoje tem uma imagem em frente com a Copacabana, né? Uma estátua dele, do Ibrahim. Como é que chamava aquele cara que era o dono da Dijon Jeans, lembra? Que casou com aquela modelo? Era... Vanessa de Oliveira. O cara lembra da Dijon? Que lançou cara, a Luísa Brunet. Era um Beto. Ah, é. Ô, amigão. Peraí, como que chamava aquele cara? Sei lá, que se dane ele. Bora, mas também estamos falando em 1970. É, para. Mano. 80, foi. Não, menos 80 e pouco. 80 e pouco. É que eu e o Benjo, a gente Tavares lembrando dessas épocas. Ah! Caraca, não acredito que eu consegui, velho. Conseguiu, velho. Liga de novo. RG, Humberto Saad. Humberto Saad. A memória do bar não faz. Vou falar que o meu WhatsApp já tá bombando aqui, já das mensagens. Ó, que beleza, hein? Imagina velho. Quando você começar a falar. Audiência, hein? Show de bola. Me ensinaria, vamos. Mais do que nunca. Amigo. Mais do que nunca. E Dodô, você não sabe onde eu tava no final do ano. Dodô não tá. Porra, onde você tava, porra? Porra, velho. Tava, número 2. Tava lá, o Dodô é bravo, hein, meu? Que? Porra, você tava onde, porra? Eu tava lá no Bourbon. No Bourbon? O bicho tava bravo lá, que ele tava passando som lá de DJ. É. Os caras foram tirar o guarda-sol dele lá, que tava tomando conta do aparelho, o bicho quase bateu no segurança. Porra, lá. Quer queimar meu som, porra? Ah, mas som tá uma merda, porra! O Domênico é muito exigente com as coisas dele. Ele é quase um Tim Maia. Meteu um Tim Maia? Meteu um Tim retorno, Maia. O retorno. É verdade. Mas, ô amigo, qual é o seu bairro? É um ser complexo. Eu sou de Moema. Complicadinho. Que lugar aí, Moema? Eu morei na Macuco. No gogó da Ema. Eu fico ali no Ibijaú, sabe? Pô, do lado. Você não é vizinho das primas, não, né? Oi? Você não é vizinho das primas, não, né? É, vizinho. Oh, tem uma pá de prima aí que atende em Moema, hein, mano? É, mano. O bicho pega. Mas as primas ficam mais pelos índios, né? Ah, é? São é pelos do lado dos índios? Mais pelos índios, né? É. E o amigo, você faz o que da vida? Eu trabalho na G5, no mercado financeiro. É aí na Faria Lima? É na Faria Lima. Conheço um cara que te conhece. Alô? Ih, foi falar do bem, já começou a me contar. Se é a G5 que eu conheço aí, tem um amigo meu que trabalha aí. Qual que é? Se é o dono. Aí, é o dono. Marco Rascal. O Marco Rascal, pô. Amigo meu, vou no jogo com ele toda vez pro Verdão, a gente tá junto. Verdão. Eu conheci também aí, eu almocei um dia aí com o dono aí, que é um carioca, gente boa demais. Isso, exatamente. Tamo junto todo dia. Todos os dias. Como é que chama mesmo? Esqueci. É o Renato? É ele mesmo. Mano, é segurança dos caras, velho. Tá junto com o dono. Você é paquitão, você é envolvidão com os donos, mano? A seca do financeiro, agora diz aí, pra quanto vai o dólar? Diz aí. Ah, não, isso daí não dá pra falar, né? Vamos falar do nosso Palmeiras. Que é o... Nossa, não. Nosso? Ó, o que é mais instável, amigo? O Palmeiras ou o dólar? Ah, tá complicado de falar, hein? Acho que o dólar, isso, né? Tá Palmeiras, sabe, né? É, agora o Palmeiras vai que vai, né? Não tem como. Olha, mano, o tal do Alexandre Matos, que parece muito com a toperinha, você viu? Parece uma toperinha. Ele diz que quem zoou, o Palmeiras zoou, quem não zoou, não zoa mais, hein? Não zoa mais. Olha lá. Já chegamos atravessando aí. Aí, ó. Bans, ô, amigo. Os gambá. Gambá é o teu butico. Bambi é o seu pai, seu trouxa. Tuino maldito. Fica quieto aí, ô segunda divisão. Favorando o quê, velho? Vocês são dignos de dó, velho. Vocês são ridicularizados por todo mundo. É lógico, vou ficar surpreendido no dia que vocês ganharem título, não ficar dando chapéu. Outro dia, velho, um mendigo. Aí eu vou ser surpreendido. Um mendigo na frente do Palmeiras, velho, ele riu. Os diretores do Palmeiras entrando lá com seus carros pra trabalhar, ele rindo. Ele falou: minha vida é difícil, mas de vocês é pior que a minha. Ele riu de vocês, é verdade. Olha o que é, mano. Olha o que é. Ô, mano, quem que é você? A gente fica falando. Eu sou campeão do mundo, você é quem? Viu, Mané? Você é o quê? Eu sou campeão do mundo. Mané. Ó, não gagueja não, viu, Suíno? A gente também aí, ô gambazá. Vai tomar banho. Mané. Olha, cuidado, calma. Vai descambar. Calma. Ninguém mais vai falar com você. Quer mandar um abraço pra alguém? Pra não ser deselegante, tô dando tchau aí. Calma. Não é porque você tomou um chapéu que você precisa. Sou educado com quem merece. Esse tipo de mané aí eu não... O porco entrou no baile. Com esse tipo de mané, faça bom proveito. Respeita o cara, porra. Dudu, velho. Sabe onde vocês vão? Não. Pra você e pro Dudu, velho. Aguenta o baque, o porco entrou na festa e tomou a mira. Aceita que dói menos. Eu tenho guerreiro, velho. Vou ficar preocupado com o Dudu, tá de brincadeira. Vamos tomar o guerreiro ainda disso aí. Vai sim. Ô Henrique, vai. Opa! Vem cá, com essas contratações, todo torcedor, quando tem as contratações, já começa a elaborar um time na cabeça, né? Então me diz aí, goleiro, Praz. Lateral, Praz, né? Lateral direito, quem? Ah, eu acho que os laterais, tanto direito como esquerdo, tem que continuar os meninos lá da base. Que é o João Pedro. E o João Pedro, exatamente. Zagueiros, é o Tóbio. Isso, aí o Natan, né? Natan. E vem o Victor Ramos aí. E não trocou, então, não passou. Esse Victor Ramos não era aquele que era... Do Vasco. Não era namorado da Nicole Bolas. Nicole Bolas. Ele joga no Monterrey do México. Oh, vem por empréstimo de um ano, 25 baixo, anos. Hein, não joga nada, hein? Jogou no Vitória esse cara aí. E lateral esquerdo é o menino lá. Outro da moleque lá. Isso, os dois meninos da base. Vitor Luiz, é isso? Vitor Luiz, isso. Volantes. Volante tá vindo o Arouca, né? E o Amaral que já veio do Goiás. Eita, furando o Amaral veio do Goiás. Amaral. E chegar o Arouca. Agora, você falou do Arouca, me diz uma coisa, porque um tempo atrás, quando o São Paulo contratou o Kardec aí junto ao Palmeiras... Baita jogador! Junto ao Palmeiras, não, junto ao Benfica, né, porque o Kardec não quis mais ficar lá no Palmeiras. Ah, não quis? É, me diz uma coisa, o Paulo Nobre ficou indignado, da Silva, porque o São Paulo acabou levando o Kardec. Qual seria a diferença se, por um acaso, o Palmeiras for atrás do Arouca? Nenhuma. Ele aprendeu, tomou a pedalada, agora tá fazendo mais ou menos o seguinte: agora eu vou jogar igual todo mundo, vou ser antiético também, é mais ou menos isso? Mas o Kardec não entrou na justiça. É, exatamente. Os caras estão pagando lá no Santos, tem que sair fora. Então, tinha um contrato vigente. Não, o contrato ia acabar, mano. Ia acabar, mas não tinha acabado, gente. Sim, mas ele não quis ficar. Então, mas ele deveria ter cumprido até o último dia do contrato. Mas você acha que o Palmeiras liberou ele? Não liberou. O São Paulo pagou um tinguale, que eu acho que deve ter sido o 300 reais. Não. Mas, mano, o próprio Kardec falou na época que tava com dor na perna, dor, indisposição, não se sentia bem pra jogar, lembra? Não, pô. Mas tá errado. Mas vamos fugir da questão. Se o Arouca for jogar no Santos, é antiético? No Palmeiras, é antiético? Não, mas ele que pediu pra sair, não é? Peraí, mas isso... Mas o Kardec também quis sair naquela época, ué. Não, mas o salário do Kardec tava em dia, tava tudo certo, né? Não, ia acabar o contrato. Mas o Palmeiras não quis pagar o que ele pediu. Mas uma situação... A melhor coisa foi o Kardec ter saído mesmo. Não fez falta nenhuma. Uma situação... A situação do Kardec era renovação. A situação do Arouca é salário. É pendência. É dívida. É igual advogado. O cara pergunta pra você qual parecer você quer. Tem duas versões. Sempre. Mas o cara sair e ir pra cima do cara, com o cara ainda com contrato com o Santos, não é antiético? O José Carlos Pérez, não pagou. Que é o presidente aí da Liga e do G4, aí, dos amigos do G4. O Peguei Me Vibrando. Ele não falou aí que tinha um acordo entre todos aí de não pegar um jogador do outro? Como que vai ter esse acordo? Imagina, não tá vendo o que tá acontecendo aí? Mercado do futebol é esgoto, então, sombra. Mas é que é balela, o cara fala, chora, é balela. Porque o Nobre se bateu tanto na questão da ética. Mas agora ele ficou esperto. A ética no futebol, ela só convém quando você é afetado. A ética é dinheiro. Quando você pode afetar, é óbvio que vão colocar pra baixo do tapete e falar, não, mas aí... Não é bem assim, né? Não, aí você tem aquela frase, não, mas aí tem um porém. Agora, é lógico, eu estou sendo irônico, mas eu vou dizer o seguinte, não tem que ter porra nenhuma de questão de ética aí. A questão é profissional. Quem trabalha melhor... Quem não quer ficar mais lá, vai embora... Vai pro outro, o Sombra não recebeu lá, rompeu, vai pro outro. Quem trabalha melhor. Sombra, então, Sombra. Se é com o irmão ou você, não. Você tinha dúvida do tanto que o Nobre foi criticado, do tanto que ele foi julgado. Foi achincalhado. Neguinho. Você acha que ele ia perder uma oportunidade? Não vai. O cara mas que vão jogar pra ele. Se ele for numa coletiva, vão jogar pra ele cadê a ética? Sim. Vão. Ah, mas tudo bem. Entendeu? É a mesma coisa se o Dudu vai jogar bem ou não, a gente não sabe, porque essa era uma dúvida, tanto no Corinthians quanto no São Paulo. Claro. Vai continuar sendo no Palmeiras. Mas pra torcida, é isso que vale. A torcida, o cara deu troco. Mas, Gergê, o cara foi lá e bateu na cara. Ele contratou um cara com a habilidade de fazer isso, que é o Alexandre Matos. Ele justamente tá acontecendo do Matos. Dois de uma vez só, né? Oh, então, continua escalando aí o Palmeiras. Vamos lá, Amaral, o volante. Amaral e Arouca. Não, peraí, vamos falar de quem... Quem tá lá? O jogo é amanhã. Calma. O jogo é amanhã. O Arouca primeiro precisa conseguir eliminar quem ainda não saiu. É quem tá lá, velhinho. E nem dizem de Flamengo atrás do Arouca. É, também. É verdade, eu mandei o proposta. Tiver Flamengo e Palmeiras, hoje ele vai jogar no Palmeiras. No Palmeiras? Não, mas o Oswaldo gosta muito dele. O Arouca é carioca, né? Ele é carioca, ele mas ele é fluminense. Lá. Fala aí, Amaral, quem mais? Calma, eu não tô lembrando do outro cara, não, viu? Não conhece nada esse cara. Amaral, o Wesley do teu time é o Mané. Não, o Wesley não. Ué, o Wesley tá lá, tem contrato. Não, tá lá. Pode ser, acho que não tá mais treinando. Não tá, não. Acho que vai jogar o Renato, o menino da base. O Renato. Lixo, que vá pro São Paulo. Vai afastado. O Collor Kardec lá, fazer a duplinha dele. E o moleque lá, o que é o que eles... Vai jogar o Renato. O Wesley vai vir, bicho. Se ele vier pro São Paulo, vai ser uma enormidade. Vai jogar, vai ser monstruoso. Já vem, acho que vai correr, né, meu? O cara é ruim, ele é ruim demais. Aí no meio é Roberto Valdívia? No Santos não era, não. No meio, Valdívia e Zé Roberto? Valdívia e Zé Roberto. Zé Roberto. Ataque, Dudu. É Dudu e Leandro Banana? É. Dudu e Leandro Banana. Ainda precisa melhorar um pouco. E nós no banco dirigindo o Palmeiras. Com calma. Não, precisa fazer uma observação com o Wesley aí. O Wesley, quando foi lançado pro time de cima, foi uma desgraça. Aí o Santos mandou lá fazer um estágio Atlético. No Atlético com o Paranaense com o Lopes. Aí quando voltou naquele time do Santos com a molecada e aí ele entrou bem. Mas eu ouvi dizer que ele tava muito infeliz, viu, velho? Muito triste. Aonde? Agora? Ultimamente? Ah, ultimamente. Sabe quando a pessoa acorda e fala... Tava em depressão, é isso? Acorda em depressão. Fala assim, para com isso. Vou me matar hoje, né? Ah, não tem mais sentido na vida. Ele, só de CVV a conta dos 500 contos. Ô, Renan! Mas embora tenha bons meninos não, aí... Não, Henrique, não é Renan, não. Henrique, é que a Renan era o outro. Mas embora tenha bons meninos... Mas não tá com cara que falta pelo menos aí um... É, mais um lateral e um meia, não? Não, tá chegando, né? O pessoal vai contratar aí ainda. Pô, já veio aí... Hoje já fechou, se eu não me engano, o Cicinho, né? Não, Robinho. Robinho. Como que você não escala o Robinho? O Robinho é titular aqui, hein? Robinho é titular. Não, mas então, é que já tá sobrando, né? Já tá na tem, ah, já tem troca, elenco. Né? E você também esqueceu daquele lateral Lucas que veio do Botafogo, talvez ele seja o titular, cara. Ah, é o Lucas. O lateral Lucas deve jogar. Ou a Alione pode jogar, você pode recuar o Zé Roberto pra segundo volante, jogar com três volantes. Também acho que ele não aguenta. Eu acho que é melhor jogar na meia. Que tem que deixar os menininhos jogando lá, os meninos que subiram da base, tem que dar a chance pra eles pegar no time ruim, agora tá ficando um time melhorzinho, tem que botar eles pra jogar num time melhor, né? E esse Rafael Marques aí? É ruim. É querido do Oswaldo? Acho que esse aí vem pra ser titular, você não acha, Benjamin? Bem, mas ele é ruim. Eu vou te falar, esse cara é ruim. É ruim. Ele mata na canela, esse cara aí. Posso queimar minha boca no Palmeiras, mas que esse é ruim, é ruim. É ruim demais. Você vai pedir pro Henrique voltar, viu, meu nego? Vai, né, escuta, e esse Leandro Banana também, na época dele de Portuguesa, é que muita gente fala que na época de Portuguesa ele jogava de ponta direita. Ele era reserva do Henrique, cara. É duro esse cara. Mas o Henrique também é pereba pra cacheta. Não, Henrique é ruim pra cacheta. Ele não dominava uma bola, assistia o jogo e ficava... Eu ainda acho que ele vai jogar na Alemanha. Eu ainda acho que o Palmeiras vai trazer um atacante aí, um outro aí, um... um goleador, um cara de nome. Vai, tem que trazer. Vai ser então, vai pegar o guerreiro dos gambás. Mas o guerreiro é só no meio do. Não, vai o teu pai. Do gambá. Ele frouxo. Gambá, sim, do gambá. Porra, mas como o teu pai dele é frouxo? Como você fala isso? Gambá não, valeu. Fala aí com o seu médico. Guerreiro joga em time grande, bacana. Não chama de gambá, não, mas pô. Vai, Lloyd. Henrique! Então, olha, um abraço pra você. Grande Dudu Nobre. Tchau, já encheu o saco. Dudu Nobre, do Paulo Nobre. Tchau, tchau. Falou. Abraço, tchau. Valeu. Ô, mano. Tá, falou. Ô, mano. Deu beijo, vai. Tá, ô, falou. Mano. Tá, tchau, maluco. Não quero falar com você. Aqui, ó. Vou te falar, você podia fazer eu representar e deixar eu participar do quiz aí, meu. Pô, tá você quer ganhar, segunda. Você quer ganhar, velho, o ar-condicionado da Polo Ar? Não, mas não fala, não vai falar, pô, liga na sexta e tudo mais. Não, mas peraí, é sexta-feira, velho, o bagulho. Não, mas faz aí, pô, tô lá em casa passando um calor lascado lá, não tô com uma filha pequena lá, o negócio tá feio, mano. Tô suando agora. Pô, sai com calor, velho. Tendo que dormir com toalha molhada na cama lá pra. Que horror! Pra refrescar, nossa, véio, que nojo, velho. Ó, o negócio é o seguinte, velho, então, ó, vou te fazer três aí, perguntinhas, vai, beleza, vai, ó, três perguntinhas, velho. O negócio é o seguinte. Mas vai fácil aí, meu, pô. Beleza, vou fazer uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma referente a conhecimentos gerais de futebol, tá bom? Vai fazer. Mas você vai dar uma ajuda aí, né? Vai. Boa. Vai. Porra. Ó, qual foi o ano, tá certo? De fundação da Polo Ar? Puta, mano. 1900... Não, posso te dar alternativas, tá muito difícil. Vamos lá, fechado. Ó, então vai lá, ó. Alternativa A, 1979. Alternativa B, 1999. E alternativa C, 2012. Já faz algum tempo, velho. Faz muito tempo, assim, tipo, sei lá, uns 35 anos, mais ou menos. É, já faz um tempo. É? Então vou na alternativa A. Alternativa A, 1979? É. Acertou! Aê, cara! Olha, ponto! Olha que bonitinho. Show! Vamos pra falta segunda, dura. Vamos pra segunda. Ele ganhou o quê, mano, seguinte, do ar-condicionado, mano, lá? Uma pergunta por certa. Por enquanto nada. Mas nem, nada, nem a tomada? Não, agora tá não, difícil nada, o negócio. Por enquanto nada. Enquanto o bagulho tá difícil. Amigo. É. Vamos lá. Quem foi o inventor do ar-condicionado? Quais são as alternativas? Alternativa A, Osama Bin Laden. Isso é bom. Alternativa B, Willis Carrier. E alternativa C, Benjamin Bach. Ah, não tenha dúvida, né? Alternativa B na cabeça. Qual que é? William Carrier. Willis Carrier, mano. Ó, mano, agora terceiro. Você é palmeirense faz quanto tempo, velho? Pô, faz tempo, hein? Desde que eu nasci, né? 31 anos. Mas véio, não vai te perguntar muito antiga, não. Amigo, o bagulho é o seguinte. Você quer ganhar, mano, e não quer assim responder, pô? Pô, não, vamos lá. Vamos com tudo. É modinha, né? Então vai lá, a última pergunta é essa. Você, você cantou de galo, usou todo mundo, agora você vai ter que acertar. É modinha. Bora, vai, vamos lá. Quais os nomes completos de todos os fundadores do Palmeiras? Chupa, Toto! Me ajuda, velho. Vai, você não é modinha? Não, essa não tem. Tá achando que aqui é o quê? 5 segundos, velho. Essa nunca teve alternativa. Essa é fácil, hein? Repete aí. Ah, na 5. Não, por favor, repete aí. 3, 2. Ah, que vergonha. Que peninha. Me encheu o saco a ligação inteira, tá certo? Tadinho, perdeu. É, me provocou, mas eu, como sou um cara aí que não tem ódio no meu coração, eu fiz o quiz pro cara num dia que não era nem pra ter. Eu achei esse ar-condicionado do meu bolso pra dar pra ele, mas infelizmente ele não acertou. Ele não acertou, né, mano? Agora tem hora, tem paródia aqui? Ah, tem. Aí, malandragem, tanta briga pelo Dudu, ele acabou no Verdão. Quem ri por último, ri melhor. São Paulo e Corinthians numa briga e tomaram o chapéu duplo. e ninguém entendeu nada. Estádio 97. Paulo Nobre espertão, Endiri levou novo Pelé pro Verdão. O Dudu vai, Dudu não vai, o Dudu fica. Ele disse que no São Paulo ele não ia jogar. O Dudu vai, Dudu não vai, o Dudu fica. O Corinthians até queria, mas não tem grana pra pagar. O Dudu vai, não vai, fica o Paulo Nobre, gente rica, tem grana pra contratar. O Dudu vai, Dudu não vai, o Dudu fica. Ele diz que no São Paulo ele não ia jogar. O Dudu vai, Dudu não vai, o Dudu fica. O Corinthians até queria, mas não tem grana pra pagar. O Dudu vai, não vai, fica o Paulo Nobre, a gente rica, tem grana pra contratar. Vai chorar na cama que é lugar quente. É, hoje palmeirenses deitando e rolando, né? Já está. Ai, que alegria, Sombra. Nossa, está nas redes sociais, um abraço ao Bruno e Bittencourt pela produção. Vilela colocou nas redes sociais agora, pode ouvir lá. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E só pra... Notícias do Corinthians, Mota! Ah, o Corinthians está lá nos Estados Unidos devendo a diária. Tá devendo diária pra ninguém, velho. Tá devendo sim, pro funcionário. Não pode abrir o frigobar. Antes de mais nada, você poderia ler a notícia na íntegra e saber do que se trata. Não, mas volta, olha, a falar avisar aqui. O seguinte, às vezes os caras assim, não, que o Corinthians falou, tem, é hábito, né, mano? Pagar os diária. Viajam, os funcionários recebem $50 ali de ajuda de custo. Mas ajuda de custo, Sombra, desde que não exista, talvez, aí todo um aparato preparado pra receber todo mundo. Mas aí o Edu Gaspar disse, não, lá os caras têm tudo pra usar... Né, não precisa, frigobar, né? Já tem almoço e jantar. Então não precisa. Mas precisa dos $50. Por exemplo, ó, eu quando vou pro Bourbon, aqui no resort da Energia 97, alguém é que recebe ajuda de custo pra alguma coisa lá? Ninguém recebe. O Bourbon, ele disponibiliza mentiroso, aí almoço, mentiroso, café. Recebe. Como recebe, sim. Porque a rádio paga as despesas do frigobar. Da nossa paga. É isso que eu tô falando. Que a gente consome a rádio paga, é verdade. Peraí, não sejamos burros aqui. O Corinthians também, na figura do Edu Gaspar, se você ler a matéria até o final, Moto, você vai ver que ele fala despesas como o frigobar, todas as refeições ali, café da manhã, almoço, jantar. Não, mas é verdade. Você tem ali, ó, as três refeições, almoço, tá certo? Café da manhã e jantar, inclusos no pacote. Certo. Você tem ali, ó, o traslado do aeroporto pro hotel, do hotel pro estádio, do estádio pro hotel, tá certo? E do hotel pro aeroporto, tá tudo pago. Pra que dar $50 pra comprar um chaveirinho, porra, pra trazer lá de lembrança. RG, o cara quando vai viajar pra lá, ele já tem uma remuneração. Ele tem um adicional, porque ele tá saindo do país, etc e tal. O cara, ele usa essa verba que ele tem pra comprar o que ele quiser. O clube não precisa ficar dando mesada, mano, pra funcionário, velho. Mas dá $50 pros negros. Tanto jogador ganhando milhão aí. Ué, é isso. Mas não é obrigado, milhões. O cara tá passando fome. Mas já é o cara mais humilde que não tem dinheiro, mas o Corinthians é muito rico. Mas pera lá, o cara tá passando fome, gente. Não, não deve estar. O cara não tem traslado à disposição? Refeições à disposição? Frigobar à disposição? O que o cara quer, mais? Você acha que se o roupeiro pegar um uísque do frigobar, não vão olhar lá a conta e falar... Ô, roupeiro! Coitado do roupeiro! $20, não! Mas, Sombra, o Corinthians foi com aquelas promoções de grupo de viagem, Groupon. Tem que dar junto com os turistas, não é? Groupon, velho. Mas pera lá. Sabe quando você vai junto com os caras, que você compra o pacote? Sim. O Corinthians tem que andar junto com os turistas, lá tem que sair cedo. Mas se o funcionário for tomar uma bebida alcoólica, velho, desculpa, eu acho que ele tem que pagar. Eu acho que ele tem que pagar. É a mesma coisa, o clube tem que financiar o vício do cara? Não. Ué? Eu acho que sim, velho. O cara vai no boteco da esquina, fala, me vê um cigarro, aí o clube tem que pagar? Não tem que pagar sim, eu acho que sim. Você acha, Casal? Eu acho que sim, velho. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. E a história do Guerreiro? Pera aí que tá falando do Corinthians. Mas rapidinho, os caras estão anunciando aí que o jogo. Os caras estão anunciando que o jogo é São Paulo e não sei quem, mas não é o Corinthians que estão anunciando lá. Ah, anunciaram. Anunciaram errado. Não é nós não, mano, pra jogar. A imprensa alemã. E o que vocês estão fazendo com o quarto do Dudu que vocês reservaram lá? Você sabia disso, né, Sombra? Não, precisava... não, só pra saber. É um pré-chequinho, mané. Hã? É porque, verdade, é curioso. Eu tinha reservado passagem. É, não, passagem, a poltrona. Você falou até poltrona aqui. Então, era 17F. É. Mas a passagem você estorna. De ferrou? Mas o negócio é o seguinte, a passagem você estorna, moto. Vira crédito. Então, e olha, diz aí que a história do Guerreiro aí, mano, principalmente agora que veio à toa, né, essa história toda, né? Guerreiro, a nota e do agente, que é o mesmo agente do Guerreiro, pra quem não sabe, né? é a mesma agência que cuida da carreira do Guerreiro. E o Timão fala que vai negociar após as eleições do Corinthians. As eleições. Olha, vai esperando que o Alexandre Mito vai atravessar, hein? Eita. Como é o nome do dirigente? Alexandre Mito. Que beleza. Dudu, que é um jogador que o Corinthians não fez esforço nenhum pra segurar, é uma coisa. Agora o Guerreiro, a situação é outra. Apesar de eu achar que não vale toda essa grana, eu acho que o Corinthians ainda vai acabar acertando a situação dele e vai estender o contrato até pelo menos... Você acredita que até essa altura renova, mano? Eu acho que sim. Vai dar a bala pro cara mesmo? Eu acho que sim. No final das contas, aí vão tentar barganhar o máximo possível, mas vão acabar cedendo. Você acredita, Benjamin? E vai fechar com o Guerreiro essa altura do campeonato? Só se vender o Malcom, dinheiro pra isso hoje não tem, não. Mas o Corinthians também não tem muito do Malcom, 30%. Ou vai dividir, ou vai propor lá aqueles pagamentos lá, tipo carnê. Não pode mais fatiar jogador, hein? E podia até a semana passada. Ô, mano. E o Tite em treino aí testou o Sheik como atacante. Aí, mas ele é atacante, porra. Não, mas lá na frente, assim, no lugar do Guerreiro. Assim, centroavante. O Chibota tá louco, meu. Centroavante. Ele jogou a Libertadores inteira que o Corinthians ganhou. Assim. O centroavante do Corinthians era o Sheik. Pode sim. Falar. Falso 9, ele saía. Melhor contratação do Corinthians nessa temporada. Foi a volta do Sheik? Você acha? Porra, eu devia ter saído. O Sheik é 1 bilhão de vezes melhor que esse paraguaio aí. É paraguaio, cara? É o Romero, ele saiu de lá. Ele saiu do Corinthians sem clima, né? Falar nisso, Romero, não jogou nada em 2013. Ele teve uma briga com o Mano Menezes. Tá jogando irmão com desse só. Romero que estavam esperando lá. Ele tá esperando até agora. Não foi pro Cerro, não foi pra apresentação. Não foi pra apresentação. A empresa paraguaia diz que ele tá aguardando a proposta. Tá aguardando até agora. Não foi, ele não foi viajar tudo. Ele não foi pra pré-temporada. O que aconteceu? Porque aconteceu falta o seguinte, dinheiro ou porque o Corinthians pensou bem? Não é isso. O que aconteceu foi o seguinte, Sombra. Naquela época que trouxe o Romero acabou até fazendo uma ou duas partidas aí logo no começo. Aí todo mundo, é o Romero, hein? O moleque tá bem. Não sei o quê. Aí viram o irmão dele, que foi bem na Sul-Americana, e falaram, podemos fazer uma proposta aí pro Cerro, trazer o moleque também, já conhece o irmão, vão jogar juntos, já tem um entrosamento, etc. Enfim. Foram pra lá, foram consultar o Cerro. Certo. O Cerro, naquela oportunidade, ele tinha uma proposta aí pro... Acho que pra... Se não me engano, acho que pra Europa. Pelo irmão. O Cerro falou, não, temos uma proposta. Porque primeiro negociou um valor com o Corinthians. Na hora de fechar, falou, espera um pouco, porque parece que tem uma proposta aí que é mais do que o que vocês ofereceram. Que vocês cobrirem tudo bem. O Corinthians falou, não, combinado foi aquele. Aí os caras, então, vamos esperar, porque não é assim. Então, a proposta de um time europeu, o cara vai pra lá. Não foi. Tá certo? Depois o Cerro começou a tentar conversar novamente com o Corinthians. Aí o Corinthians já meio que tinha dado uma desencanada. E ficou assim e tá assim até hoje. Eu acho particularmente que agora o cara não vem mais. Eu particularmente melhor acho que não assim. Vem mais. Mas no futebol não dá pra duvidar de nada. Melhor o cara é zagueiro, o cara é meia de armação, irmão dele. Meio campo. E o zagueiro, mano, do Corinthians? O Corinthians tá atrás, quem é? Então, Motinha, especulou-se aí o nome do Hever, mas ele acabou acertando o Inter de Porto Alegre. Luizão. O Luizão também que tá no Benfica aí, mas custa 5 milhões de euros e acho que o Corinthians não teve 3 pra dar no Dudu. Acho que possivelmente não vai ter 5 pra dar num zagueiro que já tem mais de 30. Tá com uns 33, 34 já, né? Que você possivelmente... bom zagueiro, mas custa muito. Bom zagueiro, mas custa muito, né? Você tá bom, que fala. Tá bom. Ah, mas você tá se contradizendo. Não, eu não tô falando de dinheiro, tô falando bom zagueiro. Ah, mas tá falando um bom no intuito é traz. Não, eu falei bom zagueiro, eu não falei o valor. Ah, mas você tá falando bom. Mas hoje em dia... Eu tô falando custa muito ser bom, dá a entender que você quer o cara. Lógico que quero, Luizão. Então Luizão vai tá zagueiro. Você tá se contradizendo. Eu não estou contradizendo, eu estou falando de dinheiro. Mas antigamente... Custa 5 milhões de euros. Ótimo. Antigamente, quando a gente falava de um jogador... A gente não discutiu o valor, eu tô discutindo jogador. Eu acho bom jogador, ponto. Então, mas até aí, Benja, muitas pessoas não discutiram valores e o Botafogo tá nessa situação. Não tá. Não é por causa disso. Também é. Deixa eu te falar, eu sou apenas... Hoje, quando você comenta num jogador, as pessoas comentam quanto ele vale. E comentar se o cara é bom. Eu tô só comentando que o Luizão é bom zagueiro. Eu discordo. Cada vez mais o torcedor tem se aprofundado na vida do clube, tanto na parte política quanto na financeira. Eu vejo. E eu acho que isso é bom. Porque antigamente, quando o torcedor era um acéfalo, que falava, quero só o cara, não quero saber quanto custa. O futebol acabou indo pro buraco por causa disso, Benja. Hoje, eu acho que o torcedor, se ele compartilha dessa mentalidade de responsabilidade, inclusive financeira, eu acho que a coisa tende a melhorar. Mudou muito. O torcedor hoje são eu também gosto. Formados eu acho bom em Harvard. Não é isso, mas o torcedor hoje acompanha. Eu acho que, com relação ao Luizão, Sombra, é bom zagueiro, mas pra pagar 5 milhões de euros, não vale. Eu acho que é mais vantagem aí tentar viabilizar a contratação do Jeromel. Já que vocês estão nesse debate financeiro, vamos falar da BV? Vamos falar da BV? Vamos falar da BV? Vamos falar da BV? Vamos falar da BV, vamos falar da BV. Isso é, vamos falar da BV. Dá uma pincelada na sua garganta pra melhorar. Eita. Antigamente a gente discutia se o jogador era bom ou ruim. Hoje a gente discute o balanço, a folha salarial. Tá vendo? E a caixinha do funcionário. Você vê como eu sou um visionário? Eu me formei em economia, velho. Tá vendo? Ah, é verdade? Futebol, você quer ver meu balanço, Bidu? Hoje, pra vai futebol, você tem que ser formado em economia, você vê que louco. Olha aí, amigão. Meu Deus. Começo de ano acumula uma série de contas pra pagar, hein? Você tá apertado aí com as suas contas, RG? Eu tô. Tá precisando de dinheiro? Um pouquinho, não muito. Não igual o Santos. Olha, a BB Financeira tem vários produtos de crédito pra você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BB? Ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. Então, entre em contato com a BV e veja qual produto vai poder te ajudar nesse começo de ano, hein? Anota o telefone da BV aí. 3003-7888. 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer seu empréstimo. E com a BV, você sempre pode mais, zombinha. Aquele lateral direito, Rafael Galhardo, Galhardo, que era do Bahia, foi pro Grêmio. Grêmio. Isso, foi pro Grêmio. Meu pedido, deve jogar muito. E só pra avisar aí, logo no início do programa, o seu Bento falou que hoje o Edu Dracena se reuniria lá, aquela coisa toda. É. Então, segundo meu amigo Ademir Quintino aqui... Abraço ao Ademir, pô. O Dracena, por enquanto, fica. É isso que eu tô falando. É muito estranho. Por enquanto, cara. Fica. É, tá muito estranho. E... até às 8 da noite... É. No balanço de horas, tudo pode mudar. Então, na reunião, parece que eles acertaram. Então, informação dele aqui, o Dracena por enquanto fica e que o Elano tá muito próximo. Tá, cara, muito esquisito. Pô, Elano, que você acha do Elano? Dracena, primeiro era o atraso dos salários, né? Que o Santos tá sem pagar, claro, os jogadores ali. A maioria. É, e outra coisa que incomodava o Dracena é o fato do Léo tá lá. Porque os dois são desafetos, né? Isso eu falei há 3 semanas aí. Eles então. Não se bicam. Jamais, isso há 4 anos. Já. O Mena, que entrou com ação também na justiça, e pode ser que vá pro Cruzeiro. Lateral esquerdo, Mena. Thiago Ribeiro também tá insatisfeito, também pode entrar na justiça. Pô, o Corinthians, o Santos fica sem time, porra. Eita. Pra todo mundo ganhar lá, meu. E a proposta aí da China pelo Ricardo Goulart? É, tá pintando, né? Meu Deus, esse cara vai jogar a carreira dele no lixo, hein? Uma coisa é você ser grosso. Ele vai jogar a carreira dele no lixo e a conta bancária dele ele vai jogar onde? Desculpa, eu discordo desse tipo de pensamento. Uma coisa você ser um jogador grosso, como um Hernani Brocador, por exemplo, e pintar a proposta da China pro cara forrar, ganhar US$1 milhão por mês e o cara aceitar. Outra coisa é um jogador que foi destaque do Campeonato Brasileiro e mostra a cada dia que ele sabe jogar bola. Tem o seu jeito de pensar, né? Ah, mas eu acho que ele vai dar um tiro na água. Que você tanto elogia, tava na China há quantos anos? Então. Mas então, eu acho que em termos de potencial, o Wagner Love nunca teve tanta exposição quanto o Ricardo Goulart. Esses caras estão mostrando a cada dia que o potencial dinheiro no bolso. Mas eu gosto muito do Wagner Love também. É que a moda agora... O Tardelli tá indo também pra China, então, ou já foi? Tá quase fechando. É, então, mas o Tardelli tem quantos anos? Muitos. Beirando os 30. Melhor atacante brasileiro hoje jogando no Brasil é... Então, mas é a chance do cara fazer dinheiro. Agora, pro Ricardo Goulart ir lá e se esconder igual o Bernard fez, eu acho que não é vantagem. Pela bola que ele joga. O Bernard não tá na China. Vamos, tá na Ucrânia, aos ouvintes. É a mesma coisa. 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal. Daqui a pouco tem... Quem que vai cantar aqui, Rudy? O que foi? Calção? Eu... Você, Calção, né? Tobias e o MC Duende Cida. MC o quê? Herbicida. Duende Cida. Duende Cida. Duende Cida. Daqui a pouquinho, depois desse ouvinte. Exatamente, você que manda, meu. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Cássio. Cássio. Ô, Cássio, para de bufar no telefone, por gentileza. É, Cássio do quê? Cássio Mesquita. Ó, Mesquita, o Ben já não pode aí. Ele é dono do isso, ele é dono do Estadão. Grande Mesquita. É. Oh, quem dera. É Mesquita e tem mais alguma coisa ou é só isso? Não, tem mais. É Cássio Vinícius Mesquita Pedroso. Ó, o ministro. Nome de uma avenida, velho. O ministro Caio Vinícius Mesquita Pedroso. Na linha do teu nome tá escrito o nome, ele colocou Cássio Mesquita. Aí você falou o restante do teu nome, ele colocou entre parênteses do outro lado e fazendo uma setinha, colocando 1, 2, 3, 4 nomes, aí depois colocou Mesquita e colocou... Parece um marronzinho da CT, escrevendo o seu nome. E quantos anos, ô Cássio? 40. 40 anos, é RG, mano, isso não lembra aquela música, fez muito sucesso. aquela música do Fábio Júnior. Cássio Caçador, não era? Ah. Tinha uma música com ela? Fábio Júnior é brega demais. Não, aí, Fábio Júnior é bom, porra. Oh. Ah, olha só, RG. RG, curte essa piada. Faz de novo aí, irmão. Ô, oh. Brau, você apareceu, velho? Faz de novo aí pra nós. Eu falei que essa aí é do Fábio Júnior. Lembra aquela música? Cássio Caçador, entendeu? Ah. Ah, legal. Ah, foi bem. Esse é o Brown dando esse toda a sua gargalhada. Gargalhei, irmão. Efusivo. O rado Brown vale mais que aquela porra daquela charopada que você faz do Carlos Alberto. É, isso o Cássio. Não curto, não, mano. Posso falar? Qual o bairro? Vamos ver bem já. Jardim Redil. Jardim quê? Esse é o nome de remédio? Jardim Redil. Um antes e um depois. Um Redil antes. Consulte o seu médico. Esse não é aquele anticoncepcional que a mulher usa? Põe lá, mano. É Dil, Dil. Eu vou te falar um negócio. Se é o que eu conheço, é Itaquera. Porra, velho. Isso é foda. Eu sou mesmo. Deus do céu, irmão. Eu fui porque um dia que eu fui lá pro jogo do Corinthians. Eu tava de carro e passei por aí. Desculpa, é Benjamin, mesmo. Depois do jogo do Corinthians. Para! Se tem uma coisa que você não foi, foi no jogo do Corinthians, velho. Ô amigo, vai te catar, Benjamin. Vai fritar um ovo sem camisa. Como é que é? Espirrando. É isso mesmo. Ah, joga uma aguinha assim, vai. Imagina o bar fritando ovo sem camisa no peso. Pega fogo. Eu irei nos jogos do Corinthians. A pressão interna. É que o mano não se ligou. A pressão é que o mano tá muito não se ligou grande. Nessa sua teus filhos estão te cobrando ninguém, demais. Eu quis jogar ele contra a torcida. Cheguei em casa outro dia, meus filhos estavam igual os Black Block. Os moleque tudo mascarado. Falei, aí, vai levar ou não vai? Falei, tá bom, vamos. Não, mas não deu uma data, vai enrolar os moleques até dezembro. Não, vou levar aí no... Você tá parecendo presidente do Santos, velho. Vai pagar tá... quando, não, porra? Vou levar. Ô, amigão, e você trabalha com o quê? Eu sou policial militar. Nossa, agora o mano já fez cara feia. Casa caiu pra você, mano. Vai pegar o bando aqui ao vivo no ar, hein? Vai enquadrar o cara. Eu tenho uma curiosidade. Casa caiu brincadeira. Ô, amigão, por que vocês gostam tanto de enquadrar quem não representa um perigo pra sociedade? Como eu. É verdade. Porque não tá escrito na peça de ninguém quem é ladrão, não, né? Palmas pro guarda. Muito bem. Agora eu vou te desmascarar. Foi bem. Essa frase é clichê. Essa frase é muito clichê. Colete clichê. É clichê, é que você deveria usar um cotonete. O cotonete às vezes faz bem e você pode utilizá-lo para que você possa ter uma boa. Cadê o juiz? Para explicar sobre o cotonete. Agora o negócio é o seguinte, com relação aí à sua frase, amigo, o negócio é o seguinte. Num comando, Sombra, você passa lá, por exemplo, um motoboy, uma moto cabrito, certo? Uma moto bem cabrito. O cara passa na vida assim e fala, cabrito. O cara vai lá, ele vai fazer uma vista grossa e fala, passa. Agora se passa um cara com uma moto novinha, o cara fala, isso aí não representa perigo, encosta aí. O que o cara vai fazer é o seguinte, ele precisa ter um número X de autuações ali pra constatar pra ver se tem algum problema ou não. O cara vai ver lá, por exemplo, o Renavan, ele vai puxar pra ver se o licenciamento tá legal, se tá kit, ok. O cara fala, tá tudo legal? Ele só assina e fala, obrigado, boa noite, desculpa o incômodo. Agora se é uma moto cabrita, Sombra, o cara tem que ir lá ver o chassi se não tá pinado, velho. Pegar a lanterninha, passar um decalque, tá ligado? Tirar o chassi, ficar com a unha preta. É muito pior, velho. Então o cara pegar a placa, por exemplo, passou um carro sem suspensão. É verdade. Ele é experiente. A experiência dele é gigante. É verdade. A especialidade do... É verdade. Ô, Cássio, você sabe que isso é verdade. É muito melhor pra você só anotar a placa e o Renavan. Você fez uma pergunta pra ele ou você já determinou? Não, ele já perguntou e já respondeu. Não, mas é uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica, na qual já sei a resposta. Ele já perguntou e já respondeu. Tô errado, Cássio. Seja sincero. Vamos lá. Olha, mano, eu não sei da sua fonte pra esporte, pra futebol, mas a sua fonte pra polícia, pra segurança pública tá furada, viu, velho? Palmas pro furada. Guardabelo, valor, guardabelo. Isso é porque o Bando já sentiu o enquadro na pele, velho. Ele mas sabe é bem disso aí, é brincadeira. Me ajuda aí. Quer outra coisa que eu acho absurda, velho? É PM, tá certo? Enquanto a cidade, RG, tá cheia de nóia roubando os outros por aí, quebrando vidro de carro, roubando bolsa, praticando latrocínio, PM mutando, velho. O PM tem que estar na atuação da sociedade, a GCM aí, o vagabundo. A GCM também agora pode multar, velho. A GCM tá com o talão também. Você também multa, Cássio, ou não? Não, minha função é outra. A polícia tem várias funções, várias equipes de policial. Tem trânsito, que faz mais multa, e tem outros tipos de polícia aí. Pô, mas, ó, mas, por exemplo, você. Mano, eu acho que isso pegou no pé do cara. Não, mas é verdade. Tá com raiva da polícia, velho. Não, mas é verdade, RG. O cara que estuda pra ser policial, tá certo? O cara que se envolve, tá certo? Ele fala: bom, eu vou querer prestar um serviço pra população. Eu vou tirar, talvez, aí de circulação alguns bandidos, marginais, eu vou prender os vagabundos, enfim. Uma dessa aí até manda um pavala lá e tudo mais. Mas aí é consequência. Agora o cara recebe um talão, mais. Tá certo? O cara recebe um talão. Fala, ó, vai fiscalizar quem não tá com cinto, quem tá com celular, vai te petar, velho. Mas eu não vou te colocar. O policial militar, ele tem a função também de fazer multa, entendeu? Que nem o jornalista que cobre o Corinthians, cobre o São Paulo, a função dele é falar de São Paulo, é falar do Corinthians. Devido guardar as proporções é mais ou menos a mesma coisa. A rota não faz autuação, a força tática não faz autuação, quem faz autuação é o trânsito. Você? E algumas vezes policial de área. Não, quem deveria fazer autuação, na minha opinião, é a CT, velho, tá certo? O policial militar, na minha opinião, deveria... Tem muitas prioridades na cidade, além de multar um cidadão que tá com o seu carro. É, mas isso é uma outra questão. Eu não quero colocar você aí... Ah, então, mas eu não quero te colocar numa saia justa. Como é que resolve isso? Como é que chama a menina? É Cássio, menino. O Cássio... O cara é um policial. Você, por acaso, tem uma algema sobrando, menino? Algema. Eu estou precisando. Você quer uma algema do Cássio? Eu adoro ficar pelada de colete. É uma delícia. E o cachetete? Não, isso eu já tenho de sobra. Você já comprou o tal de pau de selfie lá? Eu comprei o pau de Belfi. O quê? Ô, Benja, você que estava viajando, você usou o pau de Belfi na praia? O pau de Belfi é pra mostrar o tchoba, né? É verdade. Eu já faço isso há muito tempo. Meu Deus do céu. Mas, ô Cássio, torce pra quem, amigão? Eu torço pro único clube brasileiro bicampeão mundial. Corinthians, tem que subir aí. É só Corinthians e Barcelona. Porra, mas um policial levantando fogo. Eu não acredito nesse policial, não. Não acredito nessa polícia, não, hein? A polícia mostra que tem policiais de bem. Eu vi. Em qualquer segmento, inclusive na polícia militar. É isso aí. Velho. Mas, ô amigo, se você enquadra, por exemplo, um corintiano, você vai ficar com a camisa do Corinthians, você dá uma aliviada ou não? Eita! Não tem essa, não. Se ele fizer isso, vai acabar a criminalidade no São Paulo. Ninguém vai ser criminalidade. Não, mas você tá jogando contra a nação, irmão. Não vai ter mais ninguém preso em São Paulo. Tá gostando do Coringão versão 2015, amigão? Olha, o time do Corinthians, eu acho o elenco do Corinthians muito bom, entendeu? Quem tá deixando a desejar já faz algum tempo é a diretoria. Essa diretoria do Corinthians, com o Mário Gobi presidente, pra mim é uma decepção, é uma diretoria fraca. Entendeu? Mas o elenco do Corinthians, eu achava que só com o retorno, só com esse pessoal que foi contratado, já tá muito bom. O elenco é bom. Entendeu? Eu também acho que o time do Corinthians aí é forte. Mas o negócio é o seguinte, meu. Eu acho que precisa de alguns reforços. Ó. Por exemplo, a zaga. O Anderson Martins, ele teve que voltar pro Qatar por causa de uma exigência do clube dele, que tinha isso em contrato. E o Corinthians, ele vai ter alguns zagueiros aí com uma expressão talvez um pouco menor do que a do Anderson Martins. Luizão. Não é o Luizão. Tem que trazer o Luizão. Não tem que trazer, na minha opinião. Bom jogador. É corintiano, bom jogador. O Corinthians hoje no elenco, ele conta aí com o zagueiro Felipe, que é um pavor. Luizão. O Corinthians, ele tem o Pedro Henrique na zaga, tem o Iago, tem o Antônio Carlos, enfim. Tem o Dudu. Tem alguns zagueiros ali que eu acho que não são confiáveis, cara. Ainda mais pra disputar a Libertadores. Eu, particularmente, acho que se o Corinthians tivesse aí um pouco de visão, poderia ir buscar no Grêmio aí esse Pedro Jeromel. Tenta conversar com o Grêmio lá, tenta pagar aí alguma multa que não seja, teoricamente, o valor integral. Fiz um refrão. Se tem visão, traz o Luizão. Que visão, Luizão, cacete? Luizão é bom zagueiro, Benjamin. É bom zagueiro, mas custa 5 milhões de euros, velho. Um parada de idiotice. Você mesmo acabou de falar, então, porque os clubes estão quebrados, não sei o quê. Tá pregando mais um calote. Eu tô falando de dinheiro. Eu tô falando de dinheiro. Eu não. Jogador custa dinheiro, velho. Não trabalho, não sou gerente de banco, não sou diretor financeiro do Corinthians. Eu tô falando, cara, é bom jogador. Então depois não reclama quando o clube começar a atrasar contas e o elenco não ganha nada. Vem cá. Então, em vez de botar nego pra comentar. Não, em vez de botar nego pra comentar jogo, tem que trazer contador. Gerente financeiro. Não é contador, mas isso tem analista, que estar englobado dentro analista de crédito. Isso aí tem que estar englobado no contexto, Benjamin. O Luizão, pra mim, é um baita do zagueiro. Então traz o Conca, traz o Mestre, o Cristiano Ronaldo. Vamos trazer todo mundo. Eu também tô. Faz uma proposta. Se o objetivo é não ter dinheiro e não pagar depois. Eu não falei não ter dinheiro. Lógico que é. Eu não sou diretor do Bradesco, Santander, do Itaú. Então traz o Mestre, traz o Cristiano Ronaldo. Traz aí o Podolski. Traz o Dudu. Traz o Ózio. Por que não? Ué, se o objetivo é esse, vão contratar e que se dane depois como paga? Eu não falei como se dane como paga. Eu tô analisando o jogador, eu não analiso o dinheiro. Eu não sou gerente de conta. É que você tá chegando agora no Brasil, Benício. Se você der um F5 nas notícias, você vai ver que o Corinthians tá com uma dificuldade financeira. Então, se você tiver um F5, não dá F5, não. Guarda as coisas que eu falei há anos atrás, quando você falava na época do MSI, dane-se. Interessa trazer. Nunca falei nada. Isso? Você vai provar isso daí. Se você não provar, eu te processo. É, então pode. Pega o áudio aí. Pega o áudio. Sério, gente. Precisa parar esse negócio. Vamos sério. Tem que fazer o Estado 97. Tá gerente de banco aqui. Analista de crédito. Tem que analisar jogador. O Luizão, zagueiro. Zagueiro de respeito. Quando quer disputar a Libertadores, baita no zagueiro. Eu, particularmente, acho que é inviável. Ô, Benja, amigo, fala, entende. Você acha que vale a pena investir num zagueiro aí? A pergunta de não... mais de 30 anos de idade, por 5 milhões de euros? A pergunta não é essa. Não, eu acho que não. A pergunta não é essa. Já tá muito velho já, A pergunta não é essa. O Luizão é bom jogador? Ele foi bom jogador, eu não sei como que ele tá hoje, né? E outra, mas peraí. Eu não tô acompanhando o Benfica, não sei como que ele tá. Bom é o Felipe. Mas peraí, você tem que jogar pro ouvinte, peraí. Eu não falei que o bom é o Felipe, não falei. É igual de deturpar o que é dito aqui, a mesma forma como eu te perguntei. Luizão. Eu te falei, amigão, se você acha que o Luizão é bom jogador... Olha, eu traria o Edu Dracena. Ué, aí tudo bem, é viável. Prefiro o Edu Dracena que esse Felipe que tá aí. É óbvio que é, mas é mais viável. É um jogador que tá no mercado aí, tá, sei lá, saindo do Santos... Não sei se de maneira amigável ou não, mas ele quer sair de lá. E esse sim é o jogador mais viável. O Luizão, ele joga a bola? Concordo que joga. Mas hoje não dá pra trazer um jogador de mais de 30 anos que você não vai conseguir vender por 5 milhões de euros. Você vai estar rasgando... O que vocês acham da volta do Chicão? Não seria uma boa? Eu acho que não, viu, amigão? Sabe por quê? A gente não vai... Na época que o Chicão saiu do Corinthians ali, foi um problema com o Tite. Que o Tite teria sacado o Chicão do time ali, dizendo que ele não tinha uma estatura muito, muito boa pra jogar ali na zaga. E o Chicão ficou meio birrento ali, acabou pedindo pra não jogar contra o São Paulo, porque ele ia ficar no banco, né? Pediu pra não ser relacionado, e o Tite era o treinador. Eu acho que dali em diante o Chicão tomou um novo rumo na carreira, sou grato também pelo que o Chicão fez, gostava muito do futebol dele, mas eu acho que hoje, com o Tite no comando, eu não sei se ele teria espaço, não. Mas, ô amigo, e com relação aos outros setores? Com relação aos outros setores aí do time, você acha que o time do Corinthians aí tá bem, tá forte? Por exemplo, o ataque. Você acha que é o Guerreiro e mais um, o Emerson Sheik, você confia ou você traria um outro jogador? Traria o Dudu, não. Por exemplo? Não, eu acho que o Sheik não devia nem ter saído, né? Foi uma das grandes mancadas do Mano, foi ter liberado o Sheik. Não devia ter saído. Eu acho que mais um jogador pra... Não sei se o Dudu, não vejo o Dudu, esse jogador tão grande assim pra ser disputado do jeito que tava sendo. Mas um outro jogador pra jogar... substituir o Guerreiro, substituir jogar junto com o Guerreiro ali, poderia ser, mas sem fazer essa loucura. Eu acho que o Corinthians devia se focar na renovação de contrato do Guerreiro, entendeu? Eu acho que essa devia ser o foco da diretoria, renovar o contrato do Guerreiro e utilizar os jogadores que estão lá. Eu sei que vocês vão falar que eu tô louco, mas eu não acho o Romero tão ruim assim, entendeu? Eu acho que o Romero tem que ter, ele veio de um país pequeno, de um país... Ele é um jogador jovem, tem 22 anos só. Acho que devia dar um pouco mais de oportunidade pra ele. Mas, velho, ele é jogador de contra-ataque, né? O Romero é um jogador então, que é jogador de contra-ataque, ele é velocista. Então, eu não vejo ele tão ruim assim, do jeito que todo mundo fala. Alô? Atacante tem que marcar gol, cara. Mas eu discordo, o Jorge Henrique não marcava muitos aí, ajudou muito o Corinthians. Mas o Jorge Henrique marcou muito mais gols no Corinthians. Mas olha quanto tempo o Jorge Henrique ficou. Ficou três anos no Corinthians. Faço uma aposta com vocês. Deixa o Romero 3 anos no Corinthians. Ele vai marcar 3 gols, um por ano. Não, mas eu acho o Romero muito melhor que o Luciano, por exemplo. Ah, o Luciano eu acho um jogador medíocre. Mas o Luciano começou bem, mas depois ele Bar joga mais que o Luciano. O Luciano é muito sortudo. Pra usar o termo certo, ele é rabudo, Luciano. Ai, ele que delícia! Pra mim, o Luciano é horrível. Não é jogador pra jogar na várzea. Ah, eu não acho que seja tanto ao mar nem tanto à terra. Eu acho que agora com a chegada do Tite... Eu acho que muitos jogadores aí que não tiveram uma boa passagem aí pelo Corinthians aí até então, o caso do Romero, o caso do Luciano, eu acho que o futebol deles vai crescer, cara. Eu acho que o Tite, nesse sentido, ele é um cara que sabe extrair mais do que o Mano Menezes. O Mano Menezes, eu acho que ele pega aquele time montadinho, aquele cara que sabe dosar também o ego dos jogadores, enfim. Mas eu acho que pra trabalhar esse lado mais humano, tá certo? De puxar, talvez, o cara mais pra cima, um cara que não tá bem, eu acho que o Tite funciona melhor do que o Mano Menezes nesse sentido. Eu acho que o Malcom é o cara que tende a crescer agora com a chegada do Tite. O Romero também, por ser jovem, acho que vai evoluir. O Luciano, quem sabe. Eu acho que quando chega um Sheik, Benja, tira a responsabilidade desses moleques. Porque o cara que vai ser cobrado vai ser o Sheik. Não é o Malcolm, não é o Luciano. A vantagem quando chega um Sheik é que esses caras vão tudo pro banco. Não precisa jogar. Não acho, não. Não precisa jogar. O Sheik, se juntar todos eles, não dá meio Sheik. Agora, esse Mas o Sheik em 2013 tava mal, viu, gente? E esses caras tão bem quando? Mas é que tá, Benja, é um outro contexto. Só pra analisar. O Sheik, quando pegou aquele time lá, campeão da Libertadores, ele jogou demais. No Mundial, o Sheik ele não teve a mesma performance que ele teve durante jogador, a Libertadores. Jogador se analisa pela carreira, não por um momento. É, pela verdade. Não é essa carreira, irmão. O Sheik é um monstro, jogador decisivo, goleador, vitorioso. Tava no momento ruim, tava. No momento ruim que o time inteiro tava, não foi só ele, não. Ô, seu Cássio, um abraço pra você, muito obrigado, tudo de bom. E não enquadra o mano, não, hein? Bom policiamento, não, pode deixar. Hein? O mano é nós, pô. Ô, mas quando eu passar e falar, eu sou da casa, vocês vão dar uma aliviada? Como assim, sou da casa? O policial fala isso. Como é que você fala, amigão, quando você vai passar por um bloqueio policial? Ah, ele vai falar no ar. Como é que ele fala? Ó, me passa aí o código aí, mano. Me passa o código fora do ar aí. Tem pessoas que gostam de videogame e o meu videogame é real. É mesmo? Cara, o meu menino tá de moto. Tem uma viatura. Quem que é seu menino? Aqui? Ah, o mano. A gente começa o videogame na Paulinha. Você é um idiota, você é irresponsável. Não, mas é verdade, ô amigão. É só pra concluir esse nosso papo aqui, Cássio. Uma vez ele tá descendo aqui na Pamplona. Não. Foi também. Tá na Pamplona. E teve aqui também na Casa Branca. Não, mas foi na Pamplona. A última foi na Casa Branca. Não, mas esse que eu vou contar aqui foi na Pamplona. A Pamplona foi eu tentando te pegar. Estávamos descendo aqui, aí esse vadio, tá certo? Eu parei do lado de uma viatura. Ele começou com o alto-falante do carro dele e gritava. Aí, ô bandido, ó, esse cara de preto é um bandido. O cara só colocou uma 12 assim na minha nuca, tá certo? Pronto pra atirar. Aí falou, encosta. Aí o outro que tava aqui, eu não lembro se foi o Bar, falou que era uma brincadeira, aí o cara deu uma aliviada. Mas é verdade mesmo isso aí? Acho que é, esse cara é um imbecil. É? A polícia te parou, mano? Não, o cara, ele apontou a arma pra mim e falou, encosta. Aí esse idiota rindo lá e alguém passou e falou: não, eles são amigos, eles estão brincando. Aí o Benja não falou que era brincadeira, ele deixou o cara botar. Aí se eu sou o policial, eu enquadro ele, velho. Ah, tem que levar os dois, não é brincadeira. Aí enquadrava ele. Não. Puta brincadeira, idiota. Não, mas por exemplo, ô amigão, você quando tem que virar o turno, aí você também deve tomar aqueles rebites que caminhoneiro toma, não toma? Virar o turno. Aí numa dessa o policial tá. Não, mano. Numa dessa o policial tá mordendo o queixo, RG. O cara tá muito louco, brincado assim. Eu mordo o queixo facilmente. Aí o cara vai lá me dar um tiro, eu quero ver o que esse idiota vai fazer. Alô? Amanhã eu vou alô, alô, ele vai não ver. Vou chorar, alô? Alô? Vai mandar um abraço pra alguém, Lu? Fazer uma baita homenagem legal pra você aqui. Não, eu queria mandar um abraço pra vocês abraço, aí. Cássio. O programa é muito 10, escuto quase todos os dias aí. Tem muita gente que consegue falar aí que não entende nada de futebol, mas tudo bem. Mas você também não tem cara que entende muito, não. Mas também. Começa pelo time que você torce. Vocês são 10, né? O programa é muito legal, parabéns. Valeu. Olha, fica ligado aí, daqui a pouquinho aí tem o... É rap ou é reggae? Rap? Do Calção, do reggae. Tobias e do Herbicida. Exatamente. Diretamente Herbicida. De Nárnia. Não é Herbicida. A gente tem um estúdio lá em Nárnia. Vamos gravar o CD. Nárnia? É, Nárnia. É, meu, a Pangeia é um lugar legal pra ir nas férias. Mano. Aonde? Pangeia. Você foi um pacote, mesmo, Calção? É. Comprei um pacote lá na Jamaica. Na meu, Jamaica? É. Pangeia, meu. Escreve aí. Pangeia, bacana. Um abraço, Cássio! Abraço. Valeu, alô, meu, obrigado aí. Bom 2015 pra você, velho. Valeu. Desculpa as brincadeiras, também, meu? Valeu. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos fazer a barba agora com o Bozano, mano? Opa, vamos lá, Sombra. Ó, o Benjamin, voltou do resort, o cara tava de chapéu panamá, sunga branca e queimadinho, mano. Meu Deus. Precisa da barba, ó. Foi, irmão. É, então, voltou com a barba feita. Parabéns, Benjamin. Você não voltar com aquela cara de terrorista, velho. Tava. Meu Deus. Deus. É, Benjamin. Férias eu não faço a barba, não uso meia e não uso cueca. E não paga contas. Também não. É, faz bem, mano. Agora ferrou, não... É verdade, mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, cara. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance para o seu dia a dia. Você vai chegar agora aí, vai dar uma checada no sovaco, velho. Não vai estar aquela poça, tá certo? Ou então poça. E cria-se naquela axila nojenta. Uma crosta. Tá certo? É poça. Meu Deus do céu. RG, começa no cotovelo e vai até o umbigo. Pior que é. Nossa, e quando seca aquilo? A nova Minha Bozana Portugal garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, mano. Boa, boa, boa. Esse é o Estádio 97. Tá pronto aí pro rap ou não? Ó, tamo aqui esquentando a bateria, ó. Ah, mas cadê a base do rap? Você faz com a boca mesmo? É, tem uma banda inteira aqui. Ah, então tá bom. Vambora? Vambora. Então vamos lá. Vai. Dedicada a todas as pessoas que já foram à Pangeia. Papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá. Cobriu o bongô, meu. Mas cadê o Tobias? Tá cantando, dá licença, meu. Deixa ele acabar de cantar. E depois ele traiu, depois o MC do E decida. Vamos lá. Agora eu sou. Tobias, papá, opa, amigo pra vida inteira, papá, opa. Alma companheira, papá, opa. Quase um irmão. Legalzão. Chega mais do E decida. Nossa, olha o microfone do Domingo, tá escarrado, velho. Vem pra cá. Eu tô aqui na contramão com o Tobias e também com o Casão. E sendo indiferente nesse mundo descrente de muita gente saliente que se passa por inocente. Acredite, eu fico aqui, mas podia ir pra lá. De balalaika que eu vou pra Jamaica. Mordo a maçã e vou pra Amsterdã. Sou muito feliz, Colômbia é o país. E quem não quer é porque não quer ver. O Tobias existe, podes crer. E assim eu vou por esse mundão. Se liga na ideia, Tobias e Casão. Tobias, papá, papá, papá, papá, papá. Parceria pra toda hora, papá, papá. Vamos embora, papá, papá. Pra curtir a vida. Eu tô... Tobias e Casão. MC do Edicida. Bia. Pá. Pau. Tá bom. Sensacional. Obrigado, meu. Sensacional. Que viagem, hein, malandro? Sensacional. Agora, ô, Tobias. É. A parte do Tobias eu não escutei. Ô, Tobias, eu tava prestando atenção na vossa composição. Agora, sim. Coisa de gênio. O que significa vou morder a maçã e vou pra Amsterdã? Não, é porque tem uma maçã que vem de Amsterdã. É. Então, você morde ela. E aí você viaja, entendeu? É meio que teletransporte de hologramas de vidas que vão para outros lugares. Teletransporte de hologramas de vidas que vão para outros lugares? Exatamente. Ah, entendi. Agradeci o MC do Duende Sida, que tava aí sumido desse montão. Duende Sida? É, Duende Sida. Ele é herbicida. Então o Sombra chama de herbicida. Herbicida. É mesmo? Ah, você conhece ele então. É, agora, claro. Eu achei que o Tobias não tava cantando muito. Não, é, o Tobias ele tá resfriadinho hoje, né? Como é que faz o papapá? É muito muquinho no pulmão. É, exatamente. Muquinho. Como é que é o papapá? Meu, você sabe que outro dia... Outro dia ele tava brincando de cavalinho numa centopeia, meu. Muito bonitinho. Muito bonitinho ele, né, meu? Ele tava brincando de cavalinho numa... É... Mota, notícia do Palmeiras, Mota! Ah! Eu fiquei imaginando agora o Tobias em cima de uma centopeia. E ele faz equitação? É, ele vai tudo cambaleante, né, meu? Ó, o atacante Leandro passou por cirurgia. Qual o Leandro? O Leandro, do Palmeiras. Ah, tem dois agora. Não, não é esse que chegou hoje. Ai, graças a Deus. Não é o Banana, outro. É o outro, que é pior que o Banana. É, ai, fratura por estresse no pé esquerdo. Vai ficar 3 meses fora. Só isso? Ó, 3 meses, não tá bom? Ó... Não, e não vai ter chance também, né? Valdívia ainda tá se recuperando aí, viu? Da lesão na coxa esquerda. Ainda não passou, assunto Silvestre. Ainda não passou. Porra. Pelo que eu sei, ele só volta no meio de fevereiro. Quem, o Valdívia? Valdívia. Após o carnaval. Mas agora tem um monte lá, deixa, tem o Dudu, né, mano? Ele vai desfilar na mancha ou vai ficar no camarote lá no confraria só de boa, porra? Ah, ele vai ficar em tudo que é lugar. Não, na segunda rodada do Paulista já tem Palmeiras e Corinthians, não é? Terceira. Terceira? Arena, vai ter gol do Dudu. Vai ter chapéu no zagueiro. E o Palmeiras aí que acertou a compra do Robinho, né? Do Coxa. E eu acertei e falei no meu programa, foi 3 meses. E vai mandar o Mazinho pra lá. Nossa, hein, olha, só de mandar o Mazinho já acertou. E estaria também acertando ninguém. Aí, não está fechado ainda, mas estaria acertando com o Victor Ramos. Zagueiro de 25 anos do Monte Rei do México. A informação é que já tá ok, hein? É, empréstimo de um ano. Ele vem assinar amanhã, né? Eu acho. Muito. É, ele tava, diz que ele tá para exame médico. É porque o Reves, ele foi lá pro Internacional lá do Sul. Ô, vamos, o Palmeiras vai dispensar o Tobi ou vai ficar com o Tobi? Ah, o Tobi, o Boca lá do Uruguai quer, mas... Boca da Argentina. Da Argentina, é. Quer, mas não vai deixar. Empréstimo de um ano. Como é que chama aquele volante do Santista lá? Arouca. Arouca. Parece que amanhã a audiência é às 11 da manhã, né? Aí vai transmitir ao vivo. Agora só faltava essa. Vai entrar advogado do Fluminense com o livro do Pequeno Príncipe. Agora só faltava essa. Vai ser lá na Arena a palestra. É, e o Dudu chegou a São Paulo aí com boné do Palmeiras, camisa do Palmeiras. Você recebeu em aeroporto, exames, tudo, mandaram de carro aberto e tal. Tá bom, né? Vamos esperar, né, Sombra? Dudu. Vamos ver. É verdade. Isso aí. São Paulo, Mota! Ah, tricolor! Ô, chefinho, o Bosquilha foi dispensado da seleção sub-20, né? Tava treinando aí tudo pra sul-americano. Jogou no último domingo aí contra o Macaé. Uhum. Né? A seleção fez um jogo aí. Foi bem, mas inexplicavelmente o Bosquilha foi cortado. Foi um dos últimos quatro cortados aí da seleção, né? Bosquilha. O Galo dispensou ele aí. Então, não foi o São Paulo, não, que pediu, não? Tá muito estranho isso, né? Tá muito estranho. Uma explicação. Que o Bosquilha é muito bom, hein? Ele é muito bom. Pode jogar no Paulistão, né? Coloca o moleque pra jogar. Pô. É, mas tá muito estranho. E o Ataíde aí, pediu aí, né? Depois dessa novela toda. Será que pediu? O quê? É? Não sei. Vamos ver. Então vamos perguntar. Boa noite, seu Ataíde Gil Guerreiro. Boa noite, como vão vocês? Vão bem? Tudo bem, com o senhor. Como vai a vida? Tudo em riba. Vai, tudo bem, tudo em ordem, sem problema. Estamos aqui passando notícias do São Paulo, né? Tentando nos atualizar, mas nada como ter o vice-presidente de futebol do São Paulo para nos atualizar das notícias do Tricolor, não é mesmo, senhor Ataíde? Tá bom, muito obrigado. Vamos ver o que eu posso ajudá-lo. Como que estamos, hein, senhor Ataíde? Agora que o Dudu foi pro Palmeiras, era brigado aí por Corinthians, São Paulo... O São Paulo está atrás aí de alguém na mesma função, seu Ataíde? Veja, o São Paulo quer um jogador de linha que seja de velocidade. E nós estamos sem opção. Nós tínhamos pensado no Dudu, mas na sexta-feira à noite nós fomos obrigados a desistir do Dudu. O Dudu, de manhã, conversou comigo e ele queria vir a São Paulo para assinar o contrato o mais rápido possível. Nós já tínhamos acertado em bases bem menores do que aquele que nós publicamos aí no jornal. Ele me pediu, eu mandei uma passagem para ele, uma passagem para o pai dele. Quando ele chegou no aeroporto, eu mandei uma pessoa buscá-la. Vinha lá um representante do Bruno Paiva que pediu para ficar 20 minutos com ele. O rapaz que tinha ido deixou, ele ficou 3 horas e meia com o Bruno e eu fiquei esperando no meu escritório. Quando ele chegou, ele disse que ele tinha outras propostas e que para vir para o São Paulo ele exigia 400 mil de salário. Eu disse para ele, olha, eu já estou com um problema aí que infelizmente depois da tua declaração a torcida está por conta. Agora, 400 mil reais é fora dos padrões de São Paulo. Por isso nós não podemos fechar. Você aceita uma contraproposta? Ele disse, não, eu não aceito. Meu salário é 400 mil reais. Então, muito obrigado, me despedi dele, me despedi do Bruno Paiva. Eu achava que ele estivesse indo para o Flamengo, mas no fim, depois eu vi que era para o Palmeiras. Então, a impressão que eu tenho é que nessas 3 horas e meia que ele tinha vindo para assinar comigo, ele fez algum acordo com o Palmeiras. Mas isso não tem nenhuma importância. Eu vou atrás de outro jogador. Ele é um grande jogador, espero que ele seja feliz no Palmeiras. Nós do São Paulo só lamentamos e... O mercado continua e nós corremos, um dia ganha o São Paulo, outro dia ganha o Palmeiras. Eu não me preocupo com isso, eu não entro nesse negócio de fazer briguinha entre clubes. Eu acho que não. Era um direito, o jogador estava no mercado. O Palmeiras teve possibilidade de fazer uma proposta que interessava ao jogador, ele fez bem de ir pro Palmeiras. Tá certo. Em relação... Bom, em relação então à questão do Dudu... O que parece é que você já tinha alguma base acertada e aí a história mudou no meio do caminho, é isso? Era um valor muito inferior a esse que ele existiu aqui. Então, não, o São Paulo tem... O teto salarial do São Paulo é abaixo disso. Não tem condições de discutir um valor como esse. A impressão que eu tenho é que ele não é um jogador que, na minha opinião, vale um salário desse, embora ele seja muito bom jogador. Eu acho que ele chegou e deu esse valor para dizer, olha, eu não quero mais, e bom, não é o direito dele, não, não, eu não vou fazer nenhum drama em cima disso. É um homem que a gente se interessava, que é um bom jogador, e foi embora, vou atrás de outro. Ô, senhor Taíde, é o Benja, boa tarde. Opa, tudo bem? Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, e o senhor? Ô, senhor Taíde... Eu queria fazer umas pazes com você, que acho que um dia você ficou um pouco chateado comigo aí, mas eu não tô com você, não. Não, não fiquei chateado, não. É que o senhor falou que eu tinha maltratado o Juvenal, eu falei que não, mas não tô chateado, não. Não, esquece aí, assunto passado. A gente tem que viver presente e futuro. Passado não serve pra nada, passado é museu. Ô, senhor Taíde... Fala, meu amigo, o que você manda? O senhor Taíde, o Aidar divulgou a nova diretoria do São Paulo agora aí, né? O Júlio Casares é vice-presidente, teve algumas mudanças. Acalmaram os ânimos no São Paulo? Não, eu não me meto na polícia, sabe? Eu sou um cara um pouco complicado nisso, beijo. Eu tô dentro do futebol, e lá dentro do futebol eu coloquei assim uma redoma de não entrar em problemas políticos lá dentro do São Paulo. Então eu sempre peço gentileza por você, eu não quero falar sobre um momento político como não falei por nenhum órgão da imprensa. As minhas posições políticas, que são até fortes, eu as defendo dentro de São Paulo. Fora não, eu não gosto desse tipo de conversa de problemas do interno de São Paulo discutido na imprensa. Eu reclamo de todos os meus colegas, não posso eu abrir uma discussão nesse sentido. Agora sobre futebol, eu falo o que você quiser. Ô, seu Taíde, boa noite. Quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Tudo bem, mano. Como vai você? Eu gosto muito de ouvir vocês. Eu me divirto muito com vocês. Muito obrigado. Eu fico só preocupado, porque entrar aí com vocês. Agora eu posso levar umas pauladas das boas. Não, não, mas imagina. Não. Que é isso, imagina. Calma, mas, seu Taíde, a torcida de São Paulo aí, ela gostou muito quando o São Paulo trouxe o Kaká. É um jogador aí que representava demais, aí, não só dentro, mas fora de campo também. Com relação ao marketing, etc e tal. Quem que o São Paulo pensa, talvez, em trazer para poder substituir o Kaká? Existe algum nome já? Eu sou obrigado a dizer para você que eu joguei a toalha. Ah, é? Quando o Kaká foi embora, a gente já sabia que ele ia embora, eu fiz um planejamento junto com o Carlos Miguel, que é o órgão, que é a pessoa máxima do clube, mais a área financeira, o Oswaldo, me deram algumas possibilidades para eu procurar um jogador que criasse, assim, um clima legal com relação à torcida, que não importava a posição que ele jogasse, para fazer o mesmo, um trabalho institucional, um trabalho de marca. E eu fiquei procurando, no Brasil não tinha ninguém, fiquei procurando no exterior, mas os números que eu tenho à disposição, e eu não saio do orçamento que me dão, não me permitiu trazer ninguém. Então eu joguei a toalha, lamentavelmente, peço desculpas à torcida, porque eu queria trazer um nome de peso, mas eu não tive condições financeiras para trazer um nome de peso. Ô, senhor Taíde, o mercado está muito alto, o mercado lá fora. Está muito alto. É isso que eu ia te perguntar. O senhor está no futebol há muitos anos. O que mudou nas negociações de hoje para 20, 30 anos atrás? Não em relação aos valores, mas em relação à tratativa, aos agentes, aos dirigentes, aos jogadores. O que mudou, senhor Taíde? Veja o seguinte, há 20, 30 anos atrás, o Brasil tinha um patamar, eu como tenho mais idade que vocês, posso dizer isso tranquilamente, o Brasil tinha um patamar no ranking mundial de futebol muito superior ao que ele tem hoje. Hoje, o Brasil foi perdendo espaço, os clubes brasileiros não perceberam que para poder ter um futebol firme, para poder ter um futebol rentável, para poder ter um futebol respeitado, os clubes tinham que mandar no futebol. Lamentavelmente, os clubes foram perdendo espaço e não mandam mais no futebol. Acabaram fortalecendo as federações, fortalecendo a confederação, e depois tinha um grande aliado, que é um aliado importante, que é a televisão. A televisão é muito importante, a TV Globo fez um trabalho muito bom para o futebol, mas quando ela percebeu a fragilidade dos dirigentes, ela manda no futebol. Então, quando os clubes, os dirigentes, não têm peito para dizer, olha, somos nós que mandamos no futebol, o futebol é um produto nosso, nós não podemos inventar, nós não podemos fazer nada diferente. Quando eu estava no Clube dos 13, com o apoio de grande parte dos dirigentes, eu fui para esse caminho. Mas no meio do caminho, eu entrei em rota de colisão com o Ricardo Teixeira, e enfim, infelizmente, com a TV Globo, que a TV Globo não aceitava a forma de concorrência que eu estava fazendo, que era uma concorrência livre. ela tinha suas preocupações, que ela não podia perder. E o que acontece hoje no futebol? Nós viramos apenas um elemento da grade da televisão. E quem é um elemento de grade da televisão não pode exigir nada. Se você quiser fazer um amistoso aí fora do Brasil, qualquer coisa, eu só posso fazer se a Globo me der autorização. Então, hoje, o futebol não manda no futebol. Os clubes não mandam no futebol. E qual que é o futuro do futebol brasileiro? Se não manda no futebol, não consegue fortalecer, não consegue ganhar dinheiro, não consegue ter grandes contratações. E hoje acabou sendo apenas um fornecedor do mercado europeu, principalmente. E como o senhor vê o futuro do futebol brasileiro, senhor Taíde? Olha, eu até, às vezes, até sou até indelicado nas minhas posições, eu fico preocupado. Eu disse aí, nessa confusão aí com o Dudu, que olha, falei com o Paulo Nobre, falei na rádio, aí na rádio Jovem Pan, eu disse, não tem importância falar de concorrência de vocês, porque rádio é para todo mundo. Claro, tudo bem, falar, claro. Vocês são todos amigos e tem que ser assim, da mesma maneira que os clubes deveriam ser. Claro. Eu disse, olha, vocês falavam com o Allan Kardec, foi um chapéu. Vocês eram um chapéu agora, tá 1-1. Vamos parar com essa encrenquinha. Essa encrenquinha só diminui o futebol. Enquanto os dirigentes ficarem nessa troca de farpas, é ruim pro futebol. O futebol precisa que a gente esteja sentado, conversando e olhando os nossos problemas comuns. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, todos os grandes clubes do Brasil, deveriam falar, olha, nós estamos numa situação perigosa. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo, por falta de atuação dos dirigentes, por falta de dirigentes de pulso, por falta de dirigentes lutar pelo futebol, hoje quem luta pelo futebol, o melhor conselho são os jogadores, o bom senso. Você acha que tem cabimento? Você está invertendo valores. O dirigente que deveria ser atuante, que deveria estar defendendo seus interesses, cada um por uma razão, não importa a razão, não faz, não se expõe. Todo mundo quer ficar naquela zona de conforto, quer ficar de bem com a federação, gosta de ir lá bater palma, gosta de fazer isso, gosta de ficar de bem com a televisão, vai ficar de bem com todo mundo. Infelizmente, você não pode fazer alguma coisa ficando de bem com todo mundo. Você tem que quebrar alguns ovos no meio do caminho do seu omelete. Não tem jeito. Para você colocar, firmar a sua posição, você tem que ter consistência, saber o que está fazendo, planejar e não sair derrotado em todas as discussões. O consenso é bom, vamos discutir, vamos conversar. Mas essa posição passiva que todo mundo está não leva absolutamente a nada, David. O Juvenal então, sempre fez isso. Não vai se reerguer. Hein, só tá aí, o Juvenal sempre teve esse tipo de posição. Teve também, teve. Mas, sabe, eu fico preocupado porque quando eu entrei na briga aí, que eu queria de toda maneira fazer com que o futebol fosse respeitado, na verdade, três clubes ficaram comigo até o fim, nem o São Paulo ficou. Quem ficou comigo foi o Atlético Mineiro, o Calil, o Atlético Paranaense, que naquela época era o Malucelli, e o Internacional de Porto Alegre, que era o Pífero. O Pífero, até na época, estava super preocupado porque a CBF ameaçava tirar o campeonato mundial dele e colocar no Grêmio. Mas mesmo assim, ele aguentou até o dia que eu falei para ele, ô Vitório, esquece, vai, acerta com a Globo, acerta com a CBF, senão você vai acabar perdendo. O Malucelli fez uma big de uma reportagem naquele meio mensagem dizendo a bobagem que estavam fazendo quando nós passamos a não mais negociar em conjunto como negociar pelo clube dos três, o que nós perdemos de dinheiro. E o Calil assinou o contrato até sem receber a Globo, ele assinou o contrato, mande o contrato aqui que eu assino e devolvo. Lamentavelmente, o São Paulo, naquela época, achou por bem que deveria fazer o acordo. Esse é um dos dias mais tristes que eu já tive, o dia que eu abri o jornal e ouvi a diretoria de São Paulo junto com o Justo assinando o contrato com a Globo. Porque naquele momento nós estávamos discutindo ainda que não poderia ser uma discussão individual. O que aconteceu? Hoje o Corinthians e o Flamengo estão num patamar tão elevado em relação ao terceiro colocado, que é o São Paulo, que essa defasagem de dinheiro acaba tendo no futuro, vai ter reflexo muito grande no futebol. O Corinthians e o Flamengo bem administrados estão sendo bem administrados. O Flamengo hoje, o Flamengo tinha série de problemas hoje com o Bandeira de Melo, O Flamengo é um grande pagador, está pagando tudo em ordem. Então, o que acontece? Esses clubes bem administrados vão ter um poder de fogo que nós não temos. Então, essa desigualdade, quando eu falo, olha, o Dudu fez bem para o Palmeiras, é bom para o Palmeiras, por que eu falo isso? Porque se o futebol não tiver times fortes, os times grandes não estiverem fortes, não tem concorrência, não tem apelo para o torcedor e os clubes e os campeonatos não são rentáveis. Essa defasagem, essa desigualdade é muito ruim para o futebol. O senhor falou uma naquela época, a gente estava no Clube dos Três querendo fazer um modelo inglês. Eu estudei todos os modelos, e o melhor é inglês. E uma parte dividida igualmente a todos os clubes participantes da Série A, a outra parte leva em consideração a torcida, e a terceira parte leva em consideração a classificação do ano anterior, que é para estimular o pequeno a crescer. Eu já estou falando demais para vocês. Não, o senhor o senhor é bom de esse papo. É o problema. O senhor é bom de papo. Eu vou dizer um negócio para você. Eu não conheço o senhor pessoalmente, mas a impressão que eu sempre tive do senhor através de entrevistas foi a melhor possível. Mas ele é bravo. Eu, como São Paulino, eu tenho o senhor em conta. Eu acho que o senhor é um grande, tem se mostrado um grande dirigente de São Paulo. Gosto do seu trabalho. Não esqueço lá quando teve o negócio dos ingressos da Madonna, que o senhor mandou a Federação Paulista pro inferno. É, então. O senhor é transparente. Vocês estão falando que eu sou bravo? Isso aí, sabe o que é? É política errada do Henrique Guilherme. O Henrique Guilherme da imprensa é o único cara que eu conhecia, desde a infância, porque ele era muito amigo do meu irmão, que era uns anos mais novo que eu. Meu irmão já faleceu num acidente. Mas eles arrumavam briga e eu tinha, os mais velhos batiam nele, eu tinha que bater nos outros para salvar o Henrique Guilherme. É por isso que ele fala. Hoje eu sou um velhinho calmo e comportado. Mas, ô senhor Ataíde, é o seguinte, a gente falou um pouco aí do futuro do futebol, eu sei que estamos tomando aí o seu tempo, mas falando rapidamente... É, eu já parei o carro aqui no acostamento, se não vier nenhum caminhão me bater no acostamento, tudo bem. Como eu disse, o senhor é muito transparente. Lógico, às vezes esconde um pouco porque não pode revelar a alma do negócio. Essa história eu só não falo quando realmente tem alguma coisa me impedindo de falar. Muito bem. Eu, muitas vezes, eu falo conscientemente, sabendo que pode me prejudicar. Eu não me preocupo com isso. Tá. Agora, certo. Agora, tem certas coisas que realmente, por algum motivo, eu não posso falar. Muito bem, faz uma pergunta. Um zoom, zoom, zoom aí de Paulo André, ex-Corinthians. Confere. Olha, o Paulo André é um excelente caráter, uma excelente pessoa. O Kaká perguntou para mim, Ataíde, o que você acha de trazer o Paulo André, que o Paulo André está cansado lá da China? Eu disse, Kaká, desculpa, o Paulo André, eu pus uma regra e eu quero seguir essa regra. Essa regra é que jogador acima de 30 anos eu não contrato. Já tive até um probleminha com o Muricy, que queria o Edu Dracena, lembra disso? Sim. Já tive um problema com o Lugano, que eu disse que eu não queria. Então eu trago um jogador acima de 30 anos só se for um excepcional. Por exemplo, no mercado brasileiro, eu traria acima de 30 anos o Conca. Porque o Conca, não vai, não, nem pensa que eu estou trazendo não, porque o salário dele eu não tenho a mínima condição de pagar. Mas se não, eu não trago. Então eu disse para o Kaká, Kaká, adoro você, adoro as posições do Paulo André, sou partidário, já me coloquei à disposição até de conversar com ele, embora eu acho que a obrigação é do dirigente e não do jogador, certo? Mas ele está acima do padrão que eu quero para o elenco do São Paulo, porque na zaga eu só tenho um garoto, eu só tenho o Tolói, o Rodrigo Caio, o Lucão. Na hora que eu trago um jogador veterano, esses meninos vão sumir, é por isso. Olha, por coincidência. Eu gosto muito do Paulo André. Por coincidência, eu falei com o Paulo André hoje. Ele tá no Brasil de férias, ele era pra ter de se representar, não foi. Mas que o time dele tá na Espanha fazendo uma pré-temporada. E ele falou que ele vai embora essa semana lá pra China. Tá certo. É um cara muito legal, muito gente boa. Muito legais. Eu acompanho ele desde o tempo do Corinthians e tenho um respeito muito grande por ele. E o único contato que eu tive foi com os pedidos do Kaká. Ele é muito amigo do Kaká. E o Kaká veio me consultar sobre isso e eu respondi na hora para ele. Senhor Ataíde, a torcida do São Paulo pode esperar que virão alguns reforços ainda, não necessariamente estrelas, que a gente sabe que o São Paulo e ninguém tem dinheiro para ficar contratando estrelas. E eu recorro até... Pois não. Eu tenho dois compromissos. Um compromisso, e já falei e repito várias vezes, é um atacante de velocidade. Eu tenho que arrumar algum substituto para o Dudu. Eu não sei quem trazer. Eu estou procurando as opções que eu tenho. Todos os nomes que aparecem, hoje em dia é muito fácil você fazer uma pesquisa sobre o jogador através desses aplicativos que tem no mundo todo. E a gente usa isso muito. Uhum. O Gustavo faz um trabalho, não só dos nomes que vêm, mas procurar alguns nomes. E eu não consegui. Alô? Alô? A ligação dele caiu, tá dando sinal de que a bateria tava ruim. Olha, que eu ia perguntar um jogador pra ele. Oba, por favor, vamos tentar restabelecer essa ligação. Ele tá falando de um segundo atacante, vou perguntar de um segundo atacante pra ele se jogar ali no São Paulo. Porque, diga, Portuga. Eu ia fazer uma pergunta, meu, você ia trazer jogador, meu. Calma, você posso fazer a pergunta aí? Tá difícil trabalhar, mano. O Bip já avisou. Estávamos no ar com o vice-presidente de futebol de São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro. Benja, o Ataíde, ele sim me parece uma pessoa extremamente transparente. Ele é nervoso. É um cara de posições fortes. É verdade. Né? Ele fala a verdade, eu acho que ele, o que ele sabe. Gosto das entrevistas do Ataíde, gosto das entrevistas. Eu não conheço pessoalmente, né? Mas desde que eu lembro aí de como dirigente do São Paulo, em outras épocas. Ele bate forte. Não, porque ele até contrapõe o comportamento muitas vezes arrogante do Aidar. E eu acho que é importante essa união que ele prega entre os clubes, eu acho que isso é legal. Até na época, por exemplo, que o Andrés era presidente do Corinthians, ele gerava muita rejeição de outros torcedores, porque o Andrés é aquele cara que ele também gosta de falar bastante. Mas o Roberto, não. O Roberto, às vezes que ele se pronunciava, ele agradava os torcedores rivais também. É um cara mais ponderado, é um cara mais tranquilo. Assim como o Ataíde Gil Guerreiro também. É um cara que tá tentando colocar panos quentes aí nessa briga com o Palmeiras. É importante, cara. Dirigente tem que pensar assim. Dirigente que só pensa no próprio clube é burro. Agora, RG, é o que a gente dizia um tempo atrás, você viu, o Muricy pediu o Edu Dracena. Ele falou assim, olha, nossa meta é não vamos trazer um jogador com esse acima perfil. Acima de 30 anos. Não é? Eu acho que tá certo, eu acho que ele tem as razões. Tem que conversar com o treinador. Tem casos excepcionais como o Conca, tá certo, por exemplo. Tá errado, cada um tem uma visão. Eu não seria tão radical a esse ponto. Não, porque ele falou, você tem um jogador de 30 anos como o Conca, sim. Legal. Seguinte, mas você tem que ter uma linha, né? O treinador confia tá pedindo um jogador que ele gosta. O caso do Edu Dracena, ele tá pedindo, ele quer. E senão a gente entra naquela. Quem é que vai escalar o time? É o dirigente ou é o técnico? Mas o dirigente tem que dirigir. Tem que ser de consenso, então, não, tudo bem. Aí tem o inverso também. Mas quem monta o elenco é o dirigente. Então, aí tem o inverso. Ele deve ter argumentado com o Muricy. Quem é que tem o dinheiro, né? Quer dizer, quem é que sabe do dinheiro? É igual o Luxemburgo, por exemplo. O Luxemburgo era criticado em inúmeros times que ele passou justamente por esse comportamento. Ah, ele ia pedir. Ele levava perguntar do Eric do Goiás. Mas eu sou especialista, eu trago. Estamos de volta com... Ô, seu Ataíde, caiu a nossa linha. A ligação caiu, não percebi, eu estava respondendo sobre o que eu devo ainda, né? Eu devo para a comissão técnica um atacante de velocidade, que eu preciso encontrar no lugar do Dudu, que não veio mais, e um zagueiro canhoto, que eu estava dizendo, o último que eu vi aí que era bom foi esse Vitor Hugo, que o Palmeiras contratou, e eu estou encontrando. O Olympique, ele não quis emprestar o jogador para nós. Ele não quer emprestar para um time brasileiro, se emprestar, ele vai emprestar para um clube europeu. E é impossível nós adquirirmos o passe dele, porque ele custou 10 milhões de euros para o Olympique quando tirou do Botafogo. Ô, seu Taíde, o segundo atacante, Veloz, um jogador que teve muita identidade no Corinthians, o senhor traria o Dentinho? Não, eu não acho o Dentinho no perfil que nós queremos, não. Aí, e o Eric do Goiás? Não é um jogador... Que nos interessa, embora não tenha absolutamente nada o fato dele ser do Corinthians. Mas não é, a gente faz um consenso, e nesse consenso que eu discuto junto com o Gustavo, com o Muricy, com o Tata e com o Milton Cruz, eu tenho uma relação de jogadores onde o Dentinho não está no meio. Os especialistas são eles e não eu. Tá, então, só mais uma perguntinha. O Dentinho não está na nossa relação. Ô, seu Ataíde, com relação aí à patrocinadora esportiva do São Paulo, criou-se aí um mal-estar aí? Isso, infelizmente, eu não posso te ajudar em nada, porque, como eu te falei, eu nem vou ao Morumbi, eu vivo aqui dentro do futebol, né? Eu não sei o que eles estão tratando. O dia que eles chegarem a uma conclusão, eles me informam. Isso talvez se encontre uma melhor resposta falando com o vice-presidente de marketing, que é o Douglas Schwartz. Mas o senhor não conversou com o pessoal do marketing? Pode informar melhor, eu não tenho informação sobre isso. Você mas, tá... ó, eu quero ser a pulga na sua, a mosca na sua sopa agora. O senhor falou agora, os especialistas são Milton Cruz, Muricy, tá? Mas olha, o especialista pediu o Edu Dracena, não pediu? Pediu, não. Eu tenho o direito de vetar o jogador, certo? Eu tenho o direito também de fazer indicação. Por exemplo, o Vitor Hugo, há 6 meses atrás, eu indiquei para a comissão técnica, observando que eu vejo muito futebol. E a comissão, naquele dia, lamentavelmente, que ele é um grande jogador, a gente estava numa viagem, fomos assistir um jogo desse, ele fez um gol contra e quase fez outro. O que é normal na carreira de um jogador. E a gente acabou desinteressando. E eu continuei acompanhando esse jogador e sempre achei que era um jogador muito bom. Veja o seguinte, eu tenho o direito de indicar, mas a decisão final sempre será do Muricy, quem escala o time é ele. Não adianta você contratar um jogador que não está dentro das características que ele quer. Ô, senhor Ataíde, o senhor tem assistido aí o São Paulo na Copinha? Muito, muito. E gosto daqueles meninos, embora vocês tenham que levar em consideração o seguinte. A gente não tinha jogador em condições de lutar a Copinha perto dos 20 anos. E se você olhar o nosso grupo, está 2 anos abaixo do resto. Uhum. Isso faz muita diferença nessa época. Mas nós, o pessoal... Nós conversamos e falamos, vamos apostar nesses meninos que tem um futuro muito grande pela frente. E tem vários jogadores ali que eu gosto. Qual é o seu destaque? É, na sua visão, qual é o destaque da Copinha de São Paulo? Eu gosto muito do lateral nosso lá, o Matheus. Matheus Reis. Eu gosto muito, né, do centroavante do João Paulo. Eu gosto muito do Pira, que é o outro Queiroz lá, tá certo? Os nomes eu posso me entender. Eu gosto muito do Pira. E eu gosto muito daquele, o Fernandes, que aquele loirinho que tem entrado no segundo tempo. Uhum. É muito bom, mas ele está com problema nos dois ombros e a gente está poupando que ele vai ter que operar os dois ombros que deslocam muito facilmente. Caraca. Então ele está entrando, ele está até com os dedos quebrados da mão, coitado, está complicado. Mas esse também eu gosto muito. Gosto muito do Hugo, lá, zagueiro. Mas eu começar a falar, acho que agora todo todo time, todo gosto. Time. Não, mas é verdade. Os jogadores agora... muito bom pro futuro, é uma safra boa essa aí. E nesse Campeonato Paulista, embora sejam limitados os números de inscritos, né? O número de inscritos é tão limitado, mais uma vez, né? A federação fez um belo favor, entre aspas, ao futebol. É, algum desses aí pode jogar o Campeonato Paulista? Veja, o que eu tô combinando com a comissão técnica é a gente colocar no Campeonato Paulista os meninos jovens que já estão no profissional, como o Evandro, o Bosquila, o Auro. Pegar essa molecada e colocar o Ademilson mesmo, para dar mais experiência e jogo para ele. Mas o Muricy está escolhendo 2 ou 3 jogadores da base também para a gente colocar nesse grupo. Mas ele vai se manifestar só no fim da Copinha. É, tá aqui, mas, ó. Tá aí, o Muricy está aqui com a gente. O Muricy está aqui com a gente. Eu não sei dizer. O professor está aqui com a gente, por favor. Deixa eu falar boa noite para todos vocês, só tá aí e todo mundo aí que estão trabalhando, né, meu? Boa noite, como boa vai? Boa noite, pro senhor. Só quero pedir para o senhor, se dá para o senhor trazer o Tyson Wellington Nem para mim, que eu pedi para o senhor, pô. Pelo amor de Deus, um dos dois. Eu acho que mas infelizmente eu não consigo trazer. Pelo amor de Deus. Ele como uma luva. É. Isso é bom, né? Como tão bom como o Dudu. São 2 grandes jogadores de velocidade. É, duro que a torcida depois reclama, né, senhor Tyson? Pelo amor de Deus, mano. Mas Ataíde. Você, Ataíde, agora, nome carimbado. Todo mundo tem direito de reclamar, todo mundo tem direito de jogar essa posição. O futebol só é interessante por isso. Todo mundo é um técnico, todo mundo faz uma escalação e todo mundo fala, é por isso mesmo. O senhor Ataíde Gil Guerreiro, boa noite, é o Portuga. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor tentou na América do Sul alguns jogadores? É, até chegou uma informação aqui no Brasil. Eu que estou procurando jogadores na América do Sul. Então, estou procurando, mas não encontrei ainda. Eu gostei muito daquele... Cardona. Daquele quarto zagueiro do River Plate, que é colombiano. Balanta, muito bom jogador. Muito bom. Mas ele já tá indo pra Europa. É, esse aí tá com cara de Europa mesmo. Ele vai pra Europa. Ele já tá com cartaz na Europa, então não quis nem conversar com ele. Até disseram que o senhor foi atrás do Edwin Cardona, que foi vendido pro México, disseram que caíram num trote, foi uma coisa assim, mas era um grande jogador, um meio esquerda. O pessoal desvirtua aquilo que eu falo, que às vezes o pessoal me dá um puxão de orelha, que eu não devo falar as coisas. Me ligou um fulano pro Gustavo, dizendo que era ele, queria ver se o São Paulo podia contratar. O Gustavo agradeceu o interesse e ligou imediatamente para o Nacional, que é um jogador que realmente seria interessante. E ele já estava negociado com o México. Não sabendo nem se era ele mesmo, se não era. Era um trote. O Ademilson vai para o Nordeste, doutor? Como? O Ademilson vai para o Nordeste? Não, não vai para o Nordeste, não. Que bobagem. Eu já ouvi isso aí, falando de esporte, não. Ademilson é um cara importante, nós vamos dar crédito para ele. E eu tenho certeza que esse ano ele vai estourar no São Paulo. Agora, o Ademilson já está demorando. Ele tem grandes partidas pela seleção. Ele precisa voltar a fazer essas partidas no São Paulo. Tá certo. Só uma última coisa antes de... Eu ia falar para o doutor o seguinte... Doutor, até ele. Tem, vai. Vou. Tem um jogador que o Palmeiras tentou contratar 6 meses atrás, chama Max Morales. Jogou no River Plate, joga no Atalanta, está voltando para o mercado latino-americano. Mesma posição de Dudu, meia de ligação, o jogador jogou no Vélez durante muito tempo, com muito. Mas é rápido. Muito rápido, rápido. É meia de ligação, mesma posição do Kaká. Ele é meia ponta de lança, vai para rápido, dribla, progressão, é muito bom jogador, está querendo voltar para a América do Sul. É um jogador muito bom. É no meio de campo, nós não precisamos de mais ninguém. Nós estamos com o Ganso, nós estamos com o Thiago Mendes, nós estamos com o Michel Bastos, nós temos aqueles de contenção tipo Souza, Denilson. Nós estamos muito bem nessas posições que nós não estamos procurando. Nós estamos procurando só um jogador rápido de linha e um zagueiro canhoto, só. O resto, o elenco está fechado. Tá certo, olha, agradecer a participação do senhor aqui. No estádio 97. Obrigado, desculpa se eu falei demais. Não. Tá ótimo. O senhor tá indo viajar a trabalho ou vai passear, doutor Taíde? É, vou passear trabalhando, porque é o seguinte, nessa época do ano, os meus sócios no escritório de advocacia, eles tiram férias, vão para a Europa. E o meu escritório, eu tô indo para Bauru, o meu escritório, ele tem uma área grande lá em Bauru. Então eu brinco com eles, quando eu vou para Bauru, eu estou fazendo uma higiene mental, mas no fim eu vou trabalhar, porque grande parte do meu escritório fica em Bauru. Eu estou a caminho de Bauru, estou na Castela a caminho de Bauru. E os teus sócios estão no aeroporto? Os meus sócios estão na Europa, é uns malandros, né? Pode falar, senhor. Você sabe que os meus sócios são assim. São quatro, né? Três palmeirenses e um corintiano. Você acha que tem cabimento? Onde eu fui me meter? Não, eu vou te falar, se eu precisar de um sócio, me chama. Eu vou para a Europa, o senhor vai para Bauru, fácil. Tá bom, meus amigos. Mas, senhor... Uma boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado, doutor. Eu entendi muito. Falou. E muito você bom. Um abraço especial, porque eu não quis ser delicado com você. Não, é nóis, senhor Taíde. Tá tudo em casa. Um abraço, senhor. E, senhor Taíde, fica o convite para o senhor no futuro vir aqui fazer o estádio 97 com ao vivo aqui no estúdio, tá bom? Tá bom. Qualquer dia eu vou ficar um abraço bem grande para você. Ok, muito obrigado. Baita entrevista. Participação da Taíde, Gil Guerreiro, vice-presidente do São Paulo, aqui na Energia 97, no Estádio 97. Hã? Eu estava chateado. Ai, nossa. Ai, nossa. Então, recolha a sua metralhadora cheia de lágrimas e fale agora do Santander. Com essa mãozinha rouca, você estava todo chateado. O cara tá carente, voltou agora. Vou me unhar. Pintou o cabelo, cortou. Unha, pintou o cabelo, tá, mano. Unha, pintou pra mim. Tá preto. Que? Quem pintou? Sol. É verdade, seu cabelo tá preto. É. Não, quem toma sol não fica com o cabelo preto. É o contrário, fica com o cabelo. Eu uso o shampoo, não vou fazer merchan. Você foi lá no seu salão lá, eu sei. Eu vou falar depois. Você já revela a seleção? Não, ele usa o salão. Tá louco. Olha só. Aqui esse aí, ó. Por falar em Copa América. Tô ouvindo, Motinho? Esse recado é para os clientes Santander Mastercard que querem garantir seus lugares na maior competição das Américas. Quê? Quê? Peraí, abre lá o moto que fala comigo. É o quê, moto? Santander Mastercard. Boa! Então, olha, presta atenção que você vai se dar bem. Entre os dias, eu também, 14 e 15 de janeiro, você que tem cartão Santander Mastercard vai poder comprar um pacote de ingressos para os 3 jogos do Brasil na fase de grupos da Copa América. E o melhor. Melhor. Com 10% de desconto, moto. 10% de desconto. É isso mesmo. Ingressos antecipados e pagando menos que na bilheteria, hein? E olha, a pré-venda só vai acontecer nessa quarta e quinta-feira. É só você entrar no site www.santander.com.br/ promoção Copa América. E lá você vai ter todas as informações de como comprar online. E já começa a se programar para torcer lá no Chile, hein? Você só tem 2 dias para comprar seus ingressos e depois é só providenciar suas passagens. E o Chile tá um país maravilhoso, hein? O melhor da América do Sul. Tá maravilhoso. É um belo programa aí lá ver a Copa América. Esse é um presente da Mastercard e do Santander, patrocinadores oficiais da Copa América, para os torcedores brasileiros, hein? Mas ó, fique ligado, amigo, que os ingressos são limitados. É isso aí, zombinha! Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Puta, muito mala, né, cara? Você desce pra ver o que aconteceu, é aquele misto de desgosto, de enfrentamento. Aí você vê que o motorista do outro carro, quem quer? Anderson Silva. Aí você recolhe o rabinho entre as pernas, para de discutir. Mesmo, por quê? Pra quem vai precisar discutir só por causa disso? O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. É. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. Olha aí pro palmeirense que tá curtindo essa chapelaria. Aí, malandragem, tanta briga pelo Dudu, ele acabou no Verdão. Quem ri por último, ri melhor. São Paulo e Corinthians numa briga e tomaram chapéu duplo. E ninguém entendeu nada. Estádio 97. Paulo Nobre espertão. Endiria levou novo Pelé pro Verdão. O Dudu vai, Dudu não vai, o Dudu fica. Ele disse que no São Paulo ele não ia jogar. O Dudu vai, Dudu não vai, o Dudu fica. O Corinthians até queria, mas não tem grana pra pagar. O Dudu vai, não vai, fica o Paulo Nobre, gente rica, tem grana pra contratar. O Dudu vai, Dudu não vai, o Dudu fica. Ele diz que no São Paulo ele não ia jogar. O Dudu vai, Dudu não vai, o Dudu fica. O Corinthians até queria, mas não tem grana pra pagar. O Dudu vai, não vai, fica o Paulo Nome, a gente rica, tem grana pra contratar. Vai chorar na cama que é lugar quente. É, os palmeirenses estão felizes, hein? Palmeiras que tá trazendo jogadores, né, Motinha? Sim. Acertou agora com o Vitor Baus Ramos. Isso. Do jogador do Monterrey, do México. Já. Esse é o Vitor Ramos, ele era zagueiro do Vitória. Ele foi do Vasco também. Foi do Vasco também. Foi do Vasco também. Né? Eu acho fraco. O Portuga aqui nos bastidores tá fazendo com um sinalzinho de, pra de negativo. É por causa do Vitória dele, hein, Sombra? Eu posso falar uma coisa, gente? Ó, ruim. Eu não acho que dá certo. Eu não acho que nem que ele é bom nem que é ruim. Eu acho que é um zagueiro normal. Normal, não? Penso que não precisava ter ido no Monterrey de repente pra ter um cara desse. Aqui no Brasil tem um monte igual. Hoje foi confirmado o Rafael Marques, né? Esse é ruim. Foi confirmado o Dudu. Não, foi apresentado o Leandro Pereira, né? O Leandro Banana. Né? E Leandro Pereira, porra. E tem mais aí dois a caminho, talvez, né? Um seria o Arouca e o outro que o gerente não quis falar, mas disse que... O Palmeiras está com um contratado. Mas, tipo assim, a torcida deve estar feliz que o time está se mexendo. Se vai dar certo ou não, outra coisa. Poderia ser o Aranha. Mas o time está dando. E outro que está a caminho e que vai ser duro segurar, que vai chegar nojento pra cacete. Sim. Aldo Mena. Ah, esse Domeno. Aí vai chegar aqui. Ai, ai, porra! Mas por qual motivo vai chegar nojento? Porque o time está contratado. Ah, nossa, ganhou o quê? O Palmeiras está se mexendo, mano. Vai chegar nojento. Mas se o Palmeiras não contrata, você reclama. Contrata, você reclama, pô. Outro foi o Robinho, né? Do Coxa. E essa história de Aranha no Palmeiras, confere? Sim, disse que o Aranha estaria muito também chateado no mesmo pacote do Arouca. E não é só isso, o Aranha tá mais chateado, RG, quando começou a surgir a história do Jefferson no Santos. Pô, mas o Palmeiras trouxe... ficou muito puto. O Palmeiras trouxe aquele Jailson, fez uma novela com os caras do Ceará. Mas passa, esquece. Ano passado. Jailson... Diz que o Aranha não foi pro treino e nem comunicou. Não, ele tá muito puto com essa história. E não se pode perder a Aranha. De jeito nenhum. Mas o Palmeiras foi no Outlet, né? da Baixada. Ué, véio. O Santos vai fechar, meu. Tá indo embora todo mundo. Olha lá, RG. Virou um brechó, mano. Vai perder uns 10 jogadores. Fechar, é claro, não vai. Calma, Mota. Mas a situação... Ué, olha, vamos lá. Então faz a conta comigo. Vai. Ué, Aranha. Vai. Tô falando do Thiago, tá pedindo também. Tão falando. Ué, mas eu tô falando, tá falando. Tão falando. O Arouca, então o Arouca não fechou ainda. Não, são três, ó. Saiu. O Arouca, o Mena, tá indo embora. São três, moto. O Mena, o Edu Dracena tava até hoje à tarde saindo. Você já leu que não vai sair. Sim, mas eu tô falando que tá saindo um atrás do outro. Porra, mano. Ué, tá bom. É que nem sexta-feira falou, não, o Arouca jamais vai fazer isso. É que você já tá carregando na tinta. Fale de quem está saindo. Tá bom, então não pode especular. O Mota, ele tem toda uma coisa que transpira contra o Santos. Ué, mas o cara falou... Sexta-feira ele falou, o Arouca jamais vai pedir pra sair do Santos pela porta de trás. Mas olha, na sexta-noite ele pediu pra sair. Olha a sua viagem. Mas olha a sua viagem. As notícias todas que estão aí só falam do Santos jogador falar? Pedindo pra sair na justiça. Olha a sua viagem, vai fechar. Porra. Ué, tá louco. Vai fechar. Mano. Os caras que estão lá no time principal estão saindo. Tá bom, Maltinha, já fechou. Nossa. Fala a verdade, é que você não gosta do Santos mesmo. Diga-se de passagem. Fala a verdade. O que tá acontecendo? Tem oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Ó, quarta-feira tem lançamento de mega promoção aqui no Estádio 97. Chique, hein? Chique. Na quarta-feira. Também, ó, em breve, tudo sobre o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Boa. É, logo, logo na primeira quinzena de fevereiro, vai ter clássico, e na primeira quinzena de fevereiro já vamos ter a primeira edição do Chupa Delivery. O Chupa Delivery vai ser legal demais. E a cara do Messi aí, que o Cristiano Ronaldo recebeu, você viu a cara de bunda? E olha, mano. O Cristiano Ronaldo que ganhou a Bola de Ouro da FIFA, amanhã vai ter entrevista aqui no Estádio 97, hein? Boa. Entrevista do imperdível. Do Cristiano Ronaldo aqui no Estádio 97. Na saída do Bola de Ouro lá, todo mundo falando. Talvez o Messi não fique. Mas tem que parar com essa sacanagem de fazer média, né, Bo? O Messi não podia ganhar essa bola de melhor do Messi mundo. Não podia. Ele não fez boa temporada. O Messi não podia de novo com aquele smoke roxo dele. Não, ele é muito esquisito. Não, esse de hoje era vinho. Ele tem o roxo. Vinho e brilhante. É, vinho e cintilante, né? Mas é que é isso? É Daniel Alves, velho. Não. É convivência com o Daniel Alves. Ferrou o cara. Deve ser. Tá na cara, velho. Mas acho que Barcelona... Fala, Sombra. Você vai falar da Bola? Opa, vamos lá, mano. Aí, Rubinho, tua casa tá parecendo uma caverna, velho. Tá parecendo um forno de pizza. A Luana tá com calor, o Léo também, velho. Meu Deus, que nojo, hein, Rubinho? Dá pra assar uma pizza aí a noite inteira na tua casa. Nossa Senhora. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Apollo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Apollo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse é top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Sombra, esse cidadão nada mais, nada menos. Sabe o que ele fez? Quem? O que ele fez? Willis Carrier. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Esse foi bom, hein? Além de tornar a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar, RG. Ele fez a vida ganhar cor. Esse mandou tá certo? Bem, porque véio. Eu não sou nada sem um ar-condicionado, velho. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Apollo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9.000 BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acessa aí, poloar.com.br e saiba por que a Apollo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Apollo Ar-Condicionados... Você entra no clima! Ô, liga o oxigênio aí, mano. Ô, velho, olha, não... Sem ar, liga mano. O oxigênio ali, cara. Você viu, RG? O cara tá morrendo, o cara voltou tá de férias hoje. Olha o cara ali, velho. Com tosse, não. Sem voz. Pior que esse idiota que ele trouxe ebola e a gente tá todo mundo contaminado. É verdade, você passou em Serra Leoa as suas férias, ô Benja? É. Nem perto. Nem perto. Né? Não, mas tinha alguém de Serra Leoa no hotel. Sinceramente, assim, puta, fica até complicado, porque dá a impressão que tem uma coisa com... Abra aqui mais a internet aqui, Thiago Ribeiro deve procurar os advogados, Cicinho,

Night Sessions. Whatever my soul feels like it's been weak to hell, and I need some relief. I find that the music can change my spirit and set my soul free.

for what?